Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã é o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Esse é o Estádio 97, tá no ar mais uma vez, com muita chuva, todo mundo aqui com galochas. Sim. Olá. O pessoal está de galochas. Olá. Aqui. Boa tarde. Porra, tá embaçado, hein? Olá, boa tarde. Olá, tá chovendo. Pedrão abriu a torneira. É verdade. Olha aí, tudo bem? Beleza, mano? No Rio, tudo como bem, que gente? Tá o tempo hoje? E aí, Maurício? Olha, aqui tá chuvoso também, Sombra, desde cedo aí. Boa tarde pra todo mundo aí no estúdio, hein, meus amigos? Tá chuvoso desde cedo, Sombra. E aí, Alexandre? Você gosta de um chuveirinho nas costas, né? Sua safada. Que isso? O Ale gosta quando uma chuvinha. Quando uma chuvinha chega junto. Maurício! Maurício. Ele adora. Diga a quem não gosta. O Estádio 97 não pode deixar dúvidas, Maurício. Nunca. Em nenhuma hipótese. Qual, RG? Quem tocou a campainha ontem, Maurício? Ah, é era verdade. O cara, o pizzaiolo. Ô, louco! Aqui no prédio, RG. Aquela hora? Aqui no... Pois é, aqui no prédio tem um serviço aqui de, de pizza, tem um serviço de sanduíche. Pô, mas tá na hora de meter um McDonald's aí nesse condomínio, hein? Com certeza. Tem um McDonald's aqui do lado, Sombra. Ah, bom, falar, pelo amor de Deus. A verdade faz parte aqui do complexo aqui, mas aqui no prédio tem uma lanchonete que faz esses negocinhos, petisquinhos aqui. Eu trabalho e aí o cara confundiu o apartamento. Olha, ele confundiu, mano. Ele chamou no foto acompanhante. Confundiu, ele veio tocar. Eu trabalho com jornalismo e informação. Eu tenho esse diferenciamento justamente por causa disso. Eu vou atrás. Olha, você atentou para a explicação? Não, eu fui... Complexo, no complexo. Eu fui investigar o que aconteceu com meu amigo / irmão / Nutella / Romero / Mano. O quê? Sabe quem tocou a campainha? Quem? Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja solução dos seus problemas. Safada, você tá safada, hein, mano? Pior que não, o cara chegou com duas pizzas, mano. Fiquei com uma dó do maluco. Falei, não é que não, irmão. Aí ele olhou, putz, confundiu o bloco. Aí ele saiu e foi pro... Tadinho. Tudo bem. Faz parte, faz muito parte. Muito bem, faz parte, não é verdade? Sim. Vamos então às manchetes. Cadê o seu Bento? Tô aqui, pô. Ele tá escondido, tá aí? Ele mudou. Porque eu olhei pra frente e vi uma imagem ele horrorosa. Ele não tá cabendo aqui, ó. Não é isso aí é desconfortável pra mim. Você não tá cabendo, fala a verdade. Seu Bento não cabe no nosso estúdio assim, improvisado. Eu tenho 1,87m, meu irmão. Seu Bento, você tá lindo assim, você não tá cabendo, mas você tá lindo. 1,87m de envergadura, né? Não, lá não dá. Adoro. Porque 60... Quantos quilos você tá, seu Bento? O seu Bento tem 1,87m de profundidade. De envergadura, de altura, seu Bento, não liga é um pras críticas. De 1,87 de aresta. Uma esponja gigante. Bebê, não liga pras críticas. Eu sei. Tá ótimo. Tem quem gosta ainda. É isso só aí. Só que no estúdio tem dois. Tá ótimo. Eu e mais quem? O Alê. Eu gosto, tudo bem. Vamos lá, vamos começar. Agora. Pra acasalar? Não, eu gosto mais na amizade mesmo. Bromance, né? Isso. Bromance. Quem é de verdade sabe quem é de verdade. Exato. Boi preto começa com boi preto. Vamos começar com o tricolor, que hoje Joss chegou lá. Seu bem. Empolgar os caras, né? Fora do lugar, cara. Fora do campo, mas tá bem. Aí. Aí, gente, minha função aqui também é animar os meus colegas. Ô, Beto, do jeito, que, falar, do jeito que tá chegando lá, daqui a pouco só dá camisa pra cada uma um. Uma hora a gente vai colocar eles, RG. Bom, pelo menos. É só dar camisa pra cada já tem um. A zaga pronta. A zaga. O Lugano, Ricardo Rocha. O Raí na frente, meu pessoal. Então, tava ótimo, hein? Só falta mais um ali, velho. Mas, ó, hoje o Lugano chegou, né, fazendo parte da comissão técnica. Ele já estava no vestiário contra o Corinthians. Sim. Informalmente, né? Estava informalmente lá, mas hoje foi apresentado, né? Vai também fazer aquele elo. Mas eu ali. Não acho que faz parte, desculpa. Da comissão técnica, não. Não, técnica, desculpa, só. Ele vai ser superintendente de relações institucionais. Tipo um embaixador, assim. É, vai ser um, né? Vai ficar lá no Uruguai. Vamos se informar, um né, IR. Eu acho que é meio assim, né? Aquela coisa assim, chefiando delegação. Ronaldinho. É o Ronaldinho em Barcelona. É o representante do São Paulo nas relações institucionais. Vai ser um CEO, né, do São Paulo. Não, também não. Nada a ver. Vamos se informar, parece que engoliu Mota. Inclusive... Então, qual que é a graça? Eu tô tentando arrumar uma função. Qual é, então? Ele é superintendente de relações institucionais. É aquele cara que você fala assim, a delegação. Olha, vamos fazer uma visita de cortesia à Rádio Energia 97 FM. Quem vai lá chefiando? É, vai lá o Lugano. É aquele cara que não tem função. Lá pro inferno, é aquele cara, mano, que não tem função, mas é verdade. Não é, eu não. Acho que é legal o clube, eu acho que é legal o clube colocar caras aí que tem identificação com o próprio clube, com a torcida, dentro de determinados cargos. Mas esse cargo do Lugano é aquele cargo que não faz porra não, nenhuma. Eu gente. Discuto, por exemplo, vai ter uma reunião na CBF a respeito de regulamento. Quem representa o São Paulo? Se não é o presidente, quem é o representante? É, vai o Lugano. Sorteios de chave, vai o Lugano. Quando o nome do cargo é muito grande, normalmente não faz, não é? Porque não dá pra entender muito bem. Por exemplo. Mas quem... é um bonito. Não, consigo vamos... um bonito. Vai, quer, vamos lá na Olha, CBF. Chegou o Lugano, pô. Pô, eu não sei o assunto, eu voto com ele, pô, pelo menos. Quem era que fazia, né, essa função antes? Ninguém. Então, ninguém. Então foi criado. Pelo menos não, o Lugano, né, tem a moral pra poder entrar na CBF. É, exatamente. Acho que quando tiver um jogo aí, na Sul-Americana e tal, os caras que. Quem vai ser ele, vai antes, resolve. Ah, não, mas tudo bem, gente. É mais uma cartadinha do Leco, tá? É. Pô, e vai que vai. O pessoal parou essa semana de falar na derrota pro Corinthians e vambora. Não parou, não. Não parou, não, é gente. Isso aí não abafou. Inclusive, ontem foi apresentado, né, o Trellis e o Nenê. Foram, mas é porque os caras pensaram, nossa, assim: ah, vamos apresentar, porque aí vai dar uma abafada, né? Não abafou, sim, nada, não, velho. Mas, o seu Bento. Você foi interrompido por mim, eu peço desculpas. Não, imagina. Depois de errar três vezes o cargo do... Não, eu errei, você teve que corrigir, tá certo. Eu não é comissão técnica porcaria nenhuma. Porque você também tá pouco preocupado com isso. Senão as pessoas podem imaginar, pelo menos não é isso que o título sugere. Que é o cara que vai estar lá no treino, dando pitaco. Tipo um Zé Roberto no Palmeiras, não é? Não é, não é. Não é, não é. Mas, ó, o Nenê, desses daí que foram contratados, acho que é o primeiro a estrear, porque já tinha jogado pelo Vasco no Campeonato Carioca. Né, então deve, em breve deve fazer seu estresse, se bobear, sim, até no final de semana já. Não conto Madureira amanhã, mas no final de semana, quem sabe o Nenê entra em campo. Tem Madureira. Nossa, posso falar? Tá prontinho o placar. Essa música. Grande tá Arlindo. Ô, não, mas não é essa, ô, seu bem. Tá louco? Não dá, nem existe essa possibilidade, cara, porque o São Paulo joga inclusive pelo empate nesse jogo contra o Madureira. Essa primeira rodada aí é o mando de campo, entre aspas, seria pro time de pior colocação no ranking da CBF, mas o clube de melhor colocação se joga empatar, pelo empate. Se empatar, não pô. Sou São Paulino, quero que o São Paulo sempre fique atrás do meu em qualquer competição, mas... Você quer ser sincera, atrás de você, sincera, né, e honestamente. Não tem jeito, né, gente? Madureira. Não dá, não dá. Vocês estão de brincadeira. E o São Paulo joga pelo empate. Se empatar, o São Paulo passa direto. Isso na é jogo bom fase... pra casa de aposta, hein? Na próxima fase um negócio dos vai dois pros gols? Pênaltis não, aí. Não, pênaltis. Ainda na próxima fase é jogo único também, mas se empatar é pênalti na próxima fase. Você imagina só ser eliminado pelo Madureira jogando pelo empate. E outra, campo neutro. Dorival não, campo neutro, São Paulo. Campo neutro naquelas, com torcida, né, do São Paulo. É, campo neutro com a torcida do São Dorival, Paulo. Mas Dorival não pisa em São Paulo se acontecer isso. Não, ele vai direto. Nem vai buscar as coisas dele no Morumbi. Nem ele, nem os jogadores, velho. Só lembrando que na Copa do Brasil... Só lembrando agora que na Copa do Brasil, a próxima fase, apesar de ser jogo único, tem um sorteio também que já foi definido no ano passado aí com relação a quem vai ser o mandante da partida. Tá. Não se sabem ainda os confrontos, mas já existe o sorteio pré-estabelecido que aconteceu ano passado a respeito de quem será o mandante. E permanece, como meu irmão falou aí, se houver um empate na próxima fase, não nessa, vai para os pênaltis. E lembrando, Sombra, que a Copa do Brasil esse ano vai dar 20 milhões aí pro segundo colocado, pro vice-campeão, e 50 milhões pro time que for campeão. Em barras de ouro, 20 milhões em barras de ouro. É uma bolada. E acabou o gol fora, né, mano? E lembrando também que não existe mais aquele critério de desempate do gol qualificado. O que era uma grande boçalidade, na minha opinião, aquilo lá, uma grande porcaria, não acrescentava nada. Eu gosto. Terminaram com a prorrogação e pênalti ou não? Não, não, é pênalti direto. Pênalti direto. Se houver um empate, ver o empate matemático dos dois resultados atrelados aí, quando houver uma fase mata-mata. Um pouco mais futura aí, não, mata-mata a Copa do Brasil sempre é, né, não tem grupos. Nossa, mas houver aí, nossa. Mas se empatar os dois jogos, não, que agora essa primeira fase é shot, mata, hein, né? Que com shot, não, então, não, não, mas o Motinha, não, mas eu não fui, não vai na deles não, porque eu não fui, o que eu quis dizer é o seguinte, ganha aqui, um ganha aqui, outro ganha lá, e aí, então, vai pros pés, não resolve. Não, não, mas é que tá, Motinha, tem que fazer uma soma dos dois resultados, você tem que fazer uma soma de quantos gols você marcou e quantos gols antigamente valia o gol fora, né? Isso. Então, não existe mais. Acabou o gol em caso qualificado. De empate, em termos de gols marcados para todos os lados ali, para um lado ou para o outro, se terminar 3-1 numa partida e na outra partida terminar, enfim, 2-0, pro outro time que perdeu ele o primeiro jogo. Ele não sabe fazer conta, termina 3-3. E aí vai direto pros pênaltis. Peraí, vamos pegar uma máquina de calcular. Faz assim, faz 1-0 pra um lado e 0-1 pro outro. Pega aí pro Marcelo e mesmo Veiga, assim aí. Vai ser a dificuldade. Como é bom, Mota, né? Calma, Mota. Pega aí, entendeu, entendeu? Tá bom, né, Sombra? Agora, tá bom, né? Não, ainda de forma indireta, seu Bento, só pra concluir tá as manchetes do São Paulo Futebol Clube. Aí chegou a calculadora. Pega pro essa bota. Calculadora e vai calcular. Você sabe ligar ela? Nossa! Vamos pedir pra tua mulher que manda em você, seu trouxa. Eu vou pedir pra tua mulher que liga. Aqui liga, ó. Ah, mas falar em mulher que manda, hein? Pera aí, impressão minha ou a calculadora chorando? Vocês viram? Nossa! Suzana Werner atenção. Deu um piti, mano. Ô, produção, pega o áudio da Suzana Werner aí. Suzana Werner deu uma causada. Pega lá o áudio da Suzana Werner. Vamos replicar hoje o áudio da Suzana Werner reclamando do marido. Meu Deus. Olha, mas inclusive, Sombra, só um parênteses aí na manchete do São Paulo, isso pode ser uma boa pra torcida do Flamengo, hein? Por quê? Porque a última vez que um goleiro do Flamengo discutiu com a namorada, o Flamengo terminou campeão brasileiro. Ah, é? Só não que lembro. Ele foi preso depois. É. Ah, não foi só uma discussão. Ai. Quem mas, nunca, né, mano? Mas nunca? Enfim, ai, só macarrão. Pra concluir as manchetes do São Paulo aí, mesmo que envolva indiretamente o tricolor, mas o Fluminense cobra o Sport por 50% do Diego Souza. Né? Mas eu queria que você discorresse um pouco mais sobre a sua tese das inversões de laterais. Ah, com certeza. Ô, Marcão, eu tô brincando, não é pra discorrer, não. Não, mas um detalhe. Outro detalhe é do Lucas mesmo, chegou agora na Inglaterra pra fazer exames do Tottenham, vai vir um quase pra vocês aí, né? 3 milhões também. E meio, quase. Quanto? 3 milhões e meio. Bom, né, meu? Tá bom. Pra quem tem não sei quantos bilhões de dívidas, tá ótimo. Dá pra pagar a conta de luz lá. Ele disse que o Oswaldo foi oferecido ao São Paulo. Ah, foi, né? Oswaldo, ex-São Paulo. Cristiano Oswaldo? Não, ex-São Paulo. Ah, mas sinceramente, gente, se o São Paulo aceitar o Oswaldo de volta, cara, pra inventar um Oswaldo aí, mantém o Brenner aí, cara, o Kaique. Faz sentido. Eu só queria destacar... Morato. E já tem a escalação do São Paulo aí, vocês viram a escalação? Já tá definida aí, Sombra. Mas jogo na manhã? Sim. Amanhã. Já mas tá? Já tem a escalação do São Paulo. Então manda aí. Manda aí. O Araruna no lugar do Petros, né? Meu Deus. Então, vai jogar ali com o Sidão no gol... Lateral direito vai Militão, aí você tem lá o nosso querido Rodrigo Caio, Anderson Martins e o Edmar. Aí você tem o Jusilei no meio fazendo a função de volante ao lado do Araruna. Ah. E avançado um pouco à frente dos dois ali, o Shailon. E aquela linha de três à frente, Diego Souza, né? Centralizado, você tem do lado direito aí o Marcos Guilherme e do lado esquerdo o Brenner. Tá, sinceramente, assim, não entendo muito a continuidade da escalação do Edmar. Também não. Ah, mas é a mesma coisa do Casinho no Corinthians, gente. O Carille mantém, entre aspas, a coerência. Mas eu pensei que a mensagem já tinha sido dada no domingo, quando ele trocou o lateral. Então, mas aí é porque o São Paulo tava perdendo o jogo e colocou o Reinaldo, que tá característica mais ofensiva. Exatamente. Ô, mano, você tem alguma informação a respeito da condição física do Hudson aí? Se ele tá lesionado, se tá fora de forma? Aniversário dele, né? Aniversário dele hoje. A informação que eu tive é que no ano passado, quando ele se lesionou no Cruzeiro, ele teve uma lesão grave, inclusive ficou um bom tempo fora, sem poder atuar. E agora existe um temor com relação a isso, para que ele possa fazer um fortalecimento muscular e para que ele não esteja aí fora de... Porque muitas vezes o jogador tenta queimar etapas aí durante a recuperação voltando de forma antecipada. Então, para que não exista nenhum tipo de dúvida com relação à recuperação do Hudson, parece que o Departamento Físico de São Paulo está preservando ele ao máximo para que ele volte com 100% mesmo dentro do campo. Porque só isso para justificar lógica, né? A ausência do Hudson e colocar o Araruna, né? É verdade. Eu só queria destacar em relação ao São Paulo. Diga. Como eu já tinha dado um toque ontem, mas eu vou falar hoje de novo. A apresentação dos jogadores ontem, que teve aí então o Raí falando com a imprensa. A mensagem foi clara, eu entendo. Pra mim, eu acho que assim, tá nas entrelinhas o seguinte. O Dorival mandou a mensagem, mandou o recado na coletiva, e o Raí ontem na apresentação do Nenê do Trellis, ele devolveu e falou assim... Trouxemos os jogadores, o Dorival sabia, esses jogadores darão muito mais opções táticas e o elenco está ótimo para a continuidade do trabalho. Talvez mais um, chegou, né, ele falou. E talvez mais um aí que o Dorival já vinha pedindo para jogar pela lateral do campo. Deve ser a lateral. Né? Lateral eu entendo, mas é como ataque, né? Sim. Pelo lado. Então, o São Paulo eu entendo que está nessa guerra de coletivas. Entendo que há um início de falta de sintonia, na minha opinião. Ah, se tiver uma sequência nessa troca de farpas através de coletiva de imprensa, eu até concordo, mas num lance isolado, aí eu sinceramente eu acho que o Dorival pode ter sim dado uma espetada na diretoria, porque de repente a prioridade dele pro elenco é um atacante de beirada, não um centroavante e um meia. Mas enfim, tipo, eu acho que é unanimidade, cara. O Nenê, quem não queria o Nenê no time? Quem não queria o Trezeguet? O Palmeiras não queria. E a gente já cansou de ver um monte de técnico aí que cutucou a diretoria e depois deu certo. Não é novidade o cara se mostrar indisposto. Isso não pode virar, ô chefe, acho que isso não pode virar uma rotina, entendeu? A cada entrevista que o Dorival for dar, ele fala, eu pedi o cara ali, não veio e tal. Aí começa a ficar um negócio estranho. Foi uma coisa isolada. Mas assim, o Dorival mexeu uma peça no tabuleiro e o Raí... chegou junto com uma peça mais forte no tabuleiro. Entendeu? Sim, sim. Acho que agora o Dorival não pode querer cercar essa peça do Raí com outro movimento. Eu gostaria de comer a rainha, com todo respeito. Mas se a rainha for da Inglaterra? Ah, eu não quero 90 saber. Anos. Cuidado com essa cavalo no cavalo, come rainha. Me chama de cavalo lobo mau que eu vou comer a vovozinha. Ô, falando em rainha da Inglaterra, cara. Nem cavalo ela, aguenta. Você viu que ela... É um assunto meio aleatório, mas você viu que ela mudou a fábrica de sutiãs da realeza porque eles postaram a forma do peito da véia, mas tá de brincadeira, mano. Não, mas é sério. Ô, chefe, me ajuda, velho. Por causa disso, velho. Deve ser de aço o bagulho, né, mano? No Reino Unido, existem fornecedores que recebem uma espécie de um selo real de fornecedor. Uma chancela. Uma chancela, exato. Isso aí traz... Mas pra você ser um fornecedor da realeza, você tem que obedecer uma série de regras. Então, assim, é um aval que é dado. Isso é bom pro cara que é comerciante. Vende pra caramba. Você chega lá e fala assim, pô, essa loja tem a chancela, porra. Pô, já pensou você vestir a teta real? A teta real. Alexandre, isso aí? Com facilidade. Aonde? Na rainha? Ah, experiência, né, velho? Uma experiência sempre boa. Ô, Ale, deixando a imaginação um pouco mais além, você acha que a rainha da Inglaterra, ela usa mais transparência ou rendinha, velho? Eu acho que ela vai na transparência, né? Transparência. Não, ela usa nude. Parece um mapa hidrográfico. Aquele... Ela vê a temperatura do chão quando ela tira o sutiã. Você é louco. Vem com suspensórios, hein, meu chefe. Boa. Tá com a saúde, hein? Tá. Noventinha, bacana. Inteira, né, Sombra? Outro dia saiu dirigindo. Aí também tratada no leite com pera a vida inteira. Ele não aguenta mais. Eu acho que ele vai morrer antes dela e não vai assumir o trono, velho. É muito não tem nada a ver. Se ela morre, não é o marido que assume. Não. Eu tô falando o príncipe. Ah, você falou o rei. Falei príncipe. Primeiro que não tem rei. Eu falei príncipe. Eu vou ter que correr. Falou príncipe. É, chupa seu trouxa. Quando ele acerta, a gente tem que falar que ele errou. Mas quando ele erra, a gente tem que falar. E qual o príncipe que assume? William. William que assume? William. Por que não é você que é dado a realeza? Por que não é o filho que assume? O Charles. Porque você acha que o véia vai estar morto? É isso que eu tô falando. Mas ele acho vai que morrer. Não pode, o Charles não se desquitou? Não. É, não pode, pode ter. Sim. Não pode divorciou. Ter uns BOzão na carreira. Não, pode nego sim. Divorciado não pode, não. Não, pode. Não tem que ser ficha limpa, mano. Hã? Tem que ser ficha limpa. Para, Marcos, tá louco? Ficha limpa. Ó. É, não é Brasil ali não, fião. Mas eu acho que não vai dar tempo, viu? Vai pular um. O Mota entende desse negócio da realeza, porque ele mandou o currículo dele pra puxar a carruagem lá. Não, o Ale quis dizer nas entrelinhas que o Mota é o bobo da corte. Você não vai falar assim do Gilberto, não. Isso eu não vou admitir. Ninguém vai aqui chamar o Mota de bobo da corte. Valor, viu, Marcos? Não. Ó, Mota, nós é brother. Fizemos um monte aqui, ó. Muito bem, seu estádio 97. Oferecimento de clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã é um clássico dos clássicos Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Vamos lá, estádio 97, continuando com as manchetes, Bento. Bora, agora vamos ao time de 500 milhões. Eita, mas tá Corinthians. Vamos ao time de 500. O que você falou, hein, mano? Corinthians. Não, estamos falando 500 milhões, vale não de dívida. Azul. Ai, mas nem de dívida seria, porque lá tá em 2 bi, né? O elenco do Corinthians vale 500, filhão. Eu tô falando só o Romero vale 2/3 desse valor aí. Viu? Só as contas do mesmo, não falei do estádio. Mas vamos lá. Nossa, que agressividade. Mas pra chegar nesse valor é só ganhar 10 vezes a Copa do Brasil, irmão. Não é 50 mil? Exato, mas vamos lá. O Palmeiras já tem 3. As contas foram aprovadas. O orçamento de 2018 também foi aprovado. Enfim, Ale, tá tudo fácil. Aprovado lá, né? Olha só que beleza, hein? Que beleza, o Palmeiras agora de semana de posso preparar quase já mais de 30 mil ingressos vendidos para domingo contra o Santos. Ah, lota. Ou seja, mais uma rendinha do que, RG? Umas 3 mil, 3 mil e pouca. Sussa! Né? Tá com medo, RG? Tá com medo? Não, medo não. Tá com medo, chefe? Óbvio que não. Ah, tá bom. Tá, deixa de ser mentiroso, chefe. Onde você arregou aí? É ô, clássico, seu bem, onde você arregou? Não tem como ter medo, não. Seu bem, eu tava Ale, aqui, ontem tem como ter medo, não. Por sinal, muito bonito esse bigode. Gostou? Tá bacana. Parece um xaropinho, né, do ratinho. Tá meio guarda-juju com xaropinho, né? Agora, o RG ontem falou, não tem medo nenhum. Agora, o chefe Benedetti se pelou de medo ontem. É um idiota, né? Não, fala a verdade, então, seu prova, Bento. É verdade ou é mentira? Não, ele tremeu mentira, na base, mesmo. Tremi nada. Tremeu então, na base. Na segunda-feira você fala comigo, aposta, então, aí, aposta com o seu Bento, então, chefe. Aposta em andamento. Não, mas é com o Bento. Já tem andamento. Aposta com o seu Bento. Minha aposta é com o Domênico Gato, que é o Palmeiras de verdade. O Domênico Gato. Não vai estar aqui. Não vai estar aqui, mas minha aposta é no lugar dele. Boa, seu Bento! Você quer apostar, meu amigo? Pera um pouquinho. A aposta do chefe com o Domênico é o ano inteiro. É o ano todo. Tudo bem, então vamos para esse jogo. Então tem um jogo sim que dá pra apostar. Aposta pontual, aposta pontual. Aposta pontual. É que nem o patrocínio que os caras entram lá. Aposta pontual, é o seguinte. Boa. É o seguinte. Pontual, não tô sentindo muita firmeza pra fazer ainda. Dá uma segurada aí que eu preciso ver quem vai jogar, quem não vai. Ah, então você tá com medo, seu chefe. Sexta-feira a gente aposta se for o caso. Então vai, continua aí com as notícias. Ó, os meus 25% de Santista tá um pouco cagado, vou falar a verdade. E o Palmeirense? Tá um pouco mais confiante. É, um pouco mais? Eu tô achando que eu vou fazer uma aposta eu comigo mesmo e Irene. Tô achando. Mas quem vai ganhar, Ale? A Irene. Mas ó, aquele zagueirão, acho que não vem, né? Não, parece que tá meio... Tá bom, né? É, parece. Fez né? Primeiro semestre, tá bom de contratação, né? Chegar a Copa, a gente fazer um saldo lá. Ah, sei lá, tamo mal no campeonato, vamos lá, a gente torra mais duzentão, traz sem lá, cara. Olha, tá desumilde, hein? Não, a gente traz mais de... Caramba, esse tá assim, é verdade, cê velho. Você tá mó chulipas, hein? Começa a olhar pra Europa. É, então, começar a olhar, as opções estão encostadas lá. No Chelsea, quem tem que estar encostado lá? O Hazard tá meio mal. Ah, o tá Cristiano mal. Ronaldo talvez saia do Real. Tá meio mal o Hazard, os caras estão disputando ele a tapa lá. O Ibra tá também não vai sair? O Ibra podia vir pro Brasil jogar no Palmeiras. No lugar de quem? Do Borra? Uma agitada. Tá louco. Nossa, Borra também? Ibramovic podia jogar. Agitar o mercado um pouco? Tá bom. No São Paulo não, né? Porque se for jogador de lado, não tem lugar, né? Você vai imagina. Coitado do Dorival, foi falar isso aí, os caras vão pegar até o Ibra. Você imagina, traz o Ibra? Ah, não. Porque o Diego Souza é centroavante. Ele vai falar assim, eu vai não pedi. O Ibra na ponta? É. E outro, ele não pediu um jogador que nem o Ibra. Imagina, sacanagem. Pra quê, né? Ale, de boa então, né? Do não, Palmeiras. Tá bom, né? 100% aí, coisa linda. Dos times da Série A do Brasil. Aqui, como é que foi o Dudu? É o único 100%. Como foi o Dudu? Jogou bem. Muito bem. Boa. Qual é o único time que não ganhou ainda uma partida da Série A, assim, do Brasil no ano? Único? Ganhou uma partida ainda no ano. É, o Grêmio, mas é... Nossa, que engraçado, vamos falar do sub-15 do Grêmio, porque agora é o Grêmio tava de férias agora até o dia é 20, tava de férias, amigão, tava jogando Mundial, ué, tava mas não é de a camisa do Grêmio? Ah, mas daí, é, só por causa disso? É, a camisa do Grêmio. E outra, campeonato gaúcho também, vamos combinar, né, não se ganha, se perde, né, velho? Nossa, é verdade, mas vocês estão na zona de rebaixamento, fica esperto. Cara, próximo jogo já entra todo titular, vai ser 9-0 e o Paulo Miranda dando show. Nossa, cara, o Paulo Miranda é um fenômeno. Tá bem, Paulo. Ele começou bem, ele fez um gol contra e foi expulso. Já tá bom, né? Ele é sub-15, o Paulo Miranda é sub-15? Não, então, é pra tá você bom. Ver como não o Grêmio é, tá pondo o Paulo Miranda no sub-15. Os caras no passado pegaram o Fernandinho, o Léo Moura, achando que toda hora vai dar certo. Um cara ruim e transformar em... Vão... Amigão, deixa eu falar, o nosso time de 11 lá, o titularzão, tá inteiro, não saiu ninguém, que presta, não saiu ninguém. E o Léo Moura... Então, que presta, não saiu ninguém. E o Léo Moura jantando os moleques lá. É, o Léo Moura deu uma bela jantada, né, RG, você viu? Jantando os caras. O cara lá, falou, velho. Pô, não importa que é a molecada, não ganha nenhum jogo, pô, agora nós vamos ter que jogar por eles. Que mas mais tá do Porto? Tranquilo, Sorba, tá tranquilo, tá bom, nosso então. Conto em dia, Gagliotti falou hoje bastante, falou mais desse lance da parceria. Mas sei o que o Gagliotti faz no Palmeiras, sabia? Ah, com esse nome, Galinhotti, tinha que ser do Corinthians. Boa ideia. RG, podia tá difícil ser, pra você, RG. Caramba, RG, tá foi dificultando bem. Teu hoje dia hoje. Hoje já começou difícil foi pra bem, você. Sim, o presidente do Parmeira lá é piloto automático e deixa sozinho, né, Sombra? Com atualmente. Certeza. Hoje sim. Quem, mas peraí, quem peraí, ralou peraí, pra cacete foi o Paulo Nobre. Fala aí, mano. Mas sabe por que... Mas aí é chato, hein, velho? Esse bagulho é chato. É igual jogar o manager no Easy. Você tá cheio de dinheiro, é igual fazer a cidade lá. Você vai montar a cidade lá, o Sin City, sabe? Que você tá com dinheiro infinito e monta de gente que você quer. É chato, velho. Não tem desafio. Não tem mesmo. Mas sabe por que o presidente do Palmeiras não precisa fazer muita coisa? Porque a mulher dele quebra o galhote pra ele, entendeu? Sensacional! Foi boa. Negativo, RG vingou. Tá tranquilo. Quem sofreu foi o Beluso, né? O Palaia. Esses daí sofreram bastante aí. Né, agora tô... Aliás, a maioria, né? Ou 99% deles sofreram, né? Mas o... Qual foi o mais ridículo, seu Bento? Acho que foi o Palaia, da última geração, o Palaia. Tirone. Nossa, o Tirone, meu Deus do céu. Hein, o Tirone, quando o Palmeiras... O Tirone na praia foi legal, Bento. Sabia um jogador. O Beluso, ele não foi muito bem como presidente. Mas foi ele que finalizou o lance do estádio. Então ele merece um destaque especial. Mas finalizou mesmo ou leva uma certa fama? E não, vira, parece que... Vira lenda. O Gordo queria ferrar com tudo e ele bancou ali, o Beluso. Não foi por iniciativa do Gordo, tô perguntando. Não foi na iniciativa do Gordo na época? A história toda do estádio? Foi, mas no meio do caminho ele quis mudar. Mas eu acho que o Beluso era o contraponto. Mas quem plantou a tal semente no estádio? O Gordo? É. Mas na época o treinador não era o Cuca, não, né, o seu Bento? Não. Senão você imagina a dupla, Cuca Beludo, velho. Não. Nossa! É Beluso! Beluso. Cuca Beluso. Nossa! Muito bem. Mano! Meteu o Tony Ramos aí. Se empolgou, né? Agora nós vamos convocar aí o mano, o dever cívico de falar do McDonald's, mano. Opa, é comigo mesmo, hein? McDonald's, galera! Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Terça-feira é dia de organizar a semana, é dia de planejar, saber o que você vai fazer, falar, pô, o que eu faço hoje, o que eu faço amanhã, o que eu faço depois de amanhã. E no McDonald's é dia de triplo burger bacon. São 3 hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Tudo isso, galera, por apenas R$8. Quer deixar ainda melhor? Ah, moleque! Então peça junto as deliciosas McFritas e bebida. Tudo isso por R$19,90. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de triplo burger bacon. Bom. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Vamos lá, seu Bento. Agora é o peixe. Agora sim. Time dele, hein? Que apareceu no bid. Velho, chefe, enrola aí com o Santos que eu vou na sala ao lado. Beleza. Pode ir. Vai tranquilo que tem informação pra caramba. Não vai dar tempo. Pode ir tranquilo. Não vai dar tempo. Mas é o seguinte, amigos. Vamos lá, amigos santistas. Fala nação alvinegra. Alvinegro paiano. Obrigado. Vai cantar o hino. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. Vamos lá, coral de Bob Esponjas. Então vamos lá. Sou alvinegro da Vila Belmiro. Não, não, não, direito, com a voz bonita. Que é isso? Vai, chefe, canta. Peraí que o Ben tá me fazendo uma pergunta importante. Vamos lá, primeiro vamos falar do Gabigol. Apareceu no mid. Certo. Pela vontade dele, ele joga o clássico. Ele se colocou à disposição. Tá à disposição, mas ele vinha treinando, né, lá na praia, no Boqueirão. Mas sem jogar, né? No Boqueirão. Pegou atividades físicas. José Menino, ele vinha correndo lá no José Menino. Nossa. Então ele deve tá com a unha podre. Okay. Pode jogar já. Pode estar com a unha podre. Pode jogar. Qual é a praia que você mais gosta de Santos? Eu frequento o Guarujá. Você é boizão, né, RG? Mas quando eu vou a Santos, eu vou num restaurante que tem lá próximo a Imbaré. Não, é aquele caro lá que tá desumilde pra caramba também, velho. 190 véio. A cabeça. Nossa senhora. Mas lá é bom, hein? Motinha, é o oficial e um que a torcida abraçou. Mas tem um muito outro virou. Bom também, velho. Tem mais de um. O Santos é muito bom. Tem um pra comer, é muito bom. Pra comer, tem um que serve um caranguejo lá. Mas e aí, frutos do mar de raiz, né, Mota? Você já deu as notícias? Vamos lá. Eu vou fazer o que o Neymar não fez. O quê? O Neymar deveria ter feito isso com... Com quem? Cavani não fez. Hoje, Benedetti vai falar do Santos. Nossa! Olha! Gigante, hein? Foi um tapa na cara do chefe. Foi um tapa. É. Não, e sem contar o chefe, né, Ale? O RG mostrou nesse programa quem é o Neymar e quem é o Cavani. Exatamente. Ele acabou de mostrar. É. Bate aí, Cavani, trouxa. Benedetti vai bater o pênalti. Quem bate hoje? Falta? Benedetti hoje vai aí, bater o pênalti. Isso aí que eu falo, do gesto superior. É superior. Aí, ó, do gesto maior e também o... Tá segurado, Liminha. O bar se perdeu agora. O maestro, de novo. Isso mostra o gesto magnífico não, e sim. O homem que é o RG, além do fato dele não saber porra nenhuma do Santos. Ah, que isso! Tapa com luva de pelica na cara do chefe. Obrigado, agora. RG. Não, pela Marcão, você acha que ele mostrou que ele é o Neymar e o chefe é um coitado, é isso? Com certeza, não, desculpa, véio. Cavani não é um coitado, vamos sair bem sinceros. Ah, mas perto do Neymar é, né? O chefe é o pique, ele fica fazendo planos à noite pra tentar matar o RG, entendeu? Tá bom já, né? Ô, Vieira, o chefe é o pique, ele fica fazendo planos pra tentar matar o RG. E não. É, mentira, pique, fica, pelo amor de Deus. E não, pelo amor de Deus. Ele fala pra gente. Então, Bentão. Gabigol tá pronto. Falar nisso, você vem amanhã, né? Por quê? Porque eu não venho. Ah, então a gente vai conversar em off aí. Em off? O Gabigol tá pronto, se candidatou, mas eu acredito que não vai ser escalado. Por quê? Porque não jogou, né, cara? Não dá pra colocar ritmo, ele logo, né? de cara num clássico. Talvez vá pro banco, mas entrar de titular eu acho difícil. Se bem que eu gostaria perto das peças que tem lá cotado pra entrar de titular, né? Titular. O Bruno chefe, Henrique não vai moral... jogar... Rodrigão, velho. O Gabigol é melhor que ele com uma perna só, velho. Se ele pisar numa milha terrestre, ele é melhor que o Rodrigão. O Rodrigão tem que ser substituído pelo Sacha. Ponto. O Gabigol tenderia a entrar numa lateral. E o moleque foi desde o começo? Então, o Rodrigo com Y. Rodrigo não entraria com ele de titular também, não. Mas estando todo mundo à disposição, chefe, você não acha que o ataque do Santos é Arthur Gomes de um lado, Bruno Henrique e o Gabigol de centroavante? Não. Eu acho que é Vitor Bueno... Bruno Henrique, Gabigol e Sacha. Eu acho que o Gabigol vai melhor pelo lado do campo, tirando o Copete. Eu acho que sim. E o moleque entra onde? O Rodrigo é segundo tempo, cara. Não dá pra colocar ele de titular e queimar quem é o cara. Centroavante, então. Centroavante entra aí o Sacha. Ah, no lugar do Rodrigão. E aí, no lado direito, o Gabigol, do lado esquerdo, o Bruno Henrique. Todo mundo cortando disponível, padrinho, enquanto o Zelarayan lá, que diz que amanhã é a resposta final porque fecha a janela. Enquanto ele não chega, eu colocaria o Vitor Bueno. É que o clube lá do México tá fazendo jogo duro, né? Falou tá que quer fazendo, vender, mas não é o quer seguinte, emprestar. Tá fazendo, mas é o seguinte. Eles já ultrapassaram a cota de estrangeiros. O cara não tá sendo aproveitado e amanhã é o último dia. Então o Santos tá naquela. Mas eles não querem emprestar, eles querem vender. O Santos não quer querem, comprar. Mas é a oferta que tem também. Então vai ficar com o cara quanto parado. Quanto o Santos ofereceu só pelo empréstimo? Pelo empréstimo de um ano. Com opção de compra já definida lá pra mas frente. É pouco, hein? Pouco, cara. Você não sabe quem é o cara também. A gente não sabe se o cara joga ou não. Mas não... Nossa, você chamou de ignorante. Não, eu também não sei. Ele também não sabe. Ninguém sei, sabe, cara. Aqui. Ninguém viu o que a gente jogar. Vê é videozinho quem de é o cara na balada, é. Então, meu. Mas é que o México tem dinheiro. Eu gosto do videozinho do RedTube. Pra mim é o melhor. Ah, eu adoro. Eu vejo direto. Pra dormir, pra mim, é a melhor terapia. Você gosta, chefe? Ah, é bom. Todo né? dia. Ah, é bom. Aquela relaxada. Qual gostosa. Sessão você mais que gosta? Que tua mulher fala disso, hein, chefe? Assuntada, né? Eu gosto de MILF. MILF. Você MILF. Qual sessão? Eu gosto Márcia Imperator, maravilhosa. É, não, é brasileirinhas, brasileirinhas. Sim, Márcia Imperator, totalmente maravilhosa. Qual você gosta, mano? Bears. E você, Marcos? Eu gosto o quê? Gangue Bang. Bears e Chubb. Ah, o Marcos não vê essas porcaria aí, não. Não, o Marcos só faz ao vivo. Eu gosto daquela da sessão BB Double. BB Double. O que é isso? Mano, qual que você gosta? Eu gosto de ATM. Hein, mano? Dessas opções todas aí... É. Nossa. Ele adora uma MILF. Eu vou na indicação do Alê. Márcia Imperator? Opa, não, eu mano, gosto não. da Mônica Matos também, hein? E ela é grande, ganha prêmios, inclusive. Mas a Márcia Imperator a melhorzinha... A melhorzinha meu também amigo Adriano Pavini é um ídolo pra mim desde sempre e agora é mais ainda, que eu descobri uma Vivi coisa Fernandes, que eu já não, a boa não? A malandrinha? Não, então, não. Eu gosto da Mônica Matos. Mônica ela faz Matos de tudo. Ela é, igual, é ela, é o Adriano, amiga... ela é o Adriano Imperador do pornô. Ela vai de tudo. De anão a animal, a Alê, a... Alê? Pagani, o Alê é uma categoria de... Fã dos bem dotados, não? Ah, eu, tá, eu Kid e Big Mac. Sei. Sei. Tá bom. Vai. Boa. Não. Bom, não. Vamos ao Corinthians. Bruno, não, rapidinho. O Bruno Henrique fez um exame, ainda não está preparado, provavelmente fora do clássico. Ele está enxergando tudo, normal, mas não pode sofrer impacto. Falaram que ele ia entrar com o pastor e com a bengala, não. Com tampão, né? Pastor alemão. O Bruno Henrique com tampão vai melhor que o Copete ele ali, vai jogar gente. De pirata esse jogo. Pelo amor de Deus. É, queria contratar o Barcos, ficou o Bruno Henrique, né? Boa. Fazer o quê? Então tá. Corinthians. Chegou, deu vamos certinho. Lá, Coringão, Coringão. Vamos lá, olha, ô, mano. Agora à tarde, hein, ó. Teve um joguinho treino contra o Nacional, né? Foi 4-0. É, uhum. O Sheik participou, uhum. O Henrique também. Agora tá na mão do Carilli aí quando eles estreiam. Né? O Corinthians que não tem jogo essa semana, tá na Forguinha, joga no final de semana. E a notícia que vem do Rio é de um acerto entre o Flamengo, Fluminense e Henrique Dourado. Nossa, né? Se o Corinthians tava esperando, parece que chegaram no valor ué. De... Ué. Oh. E a manga presente, do André? E a manga do André? Cara, presente? Então, como assim, meu? O Fluminense aceitou os 11 milhões e meio de reais. Ué? É, do Flamengo, que vai dar uma parte em dinheiro e vai parcelar o resto. E eu acho que frustra aí o Corinthians, né? Tava esperando alguma coisa aí, mano? E aí? Cadê olha... o Zé Fontinha seu aí, mano? Calma. Pois é, a informação que eu tinha era essa aí, de que o Corinthians ele tava esperando aí o acerto do novo presidente aí pra ver quem seria. Em caso de vitória do Andrei, seria talvez aí, o carro-chefe da administração dele. Ele viria talvez aí pro Corinthians. Não, ele não chegou nem a prometer. Inclusive, quando questionado a respeito da possibilidade, ele desmentiu. Mas existia o interesse do Corinthians, sim. Você tá sendo mais muito traído, hein, Maurício? Não, mas o RG, é normal, cara, porque o Corinthians ele tava esperando a próxima administração. Claro. O próprio Roberto já tinha tirado o time de campo, ele falou que nesses valores ele não negociava com o Fluminense. E o Corinthians ele tava esperando aí, talvez, o Fluminense aceitar a proposta que tinha sido feita inicialmente. Mas, na boa, cara, o Flamengo ele tá pagando um valor que o Corinthians não aceitou pagar. É, falam em torno aí, a multa gira em torno de quase 18. O Flamengo pagaria 12, algo muito nossa. Próximo disso. Gente. Então, cara, é um dinheiro que o Corinthians não estaria disposto a pagar nessa altura do campeonato. Vou falar, hein? Gente, o Andrés vai virar o pagador de promessa? Porque, pô, prometeu o Neymar Rats, no nada. Ah, mas logo fecha, né? Neymar Rats fecha rapidinho. O sobrenome do Andrés é não, mas isso aí ele mas não prometeu, ele não falou. Quem prometeu ele não falou foi nada. O Mano. Não, eu trouxe informação. Mas, pera. Foi uma informação de cocheira, RG, aí. Mas o Andrés, ele desmentiu. Ele desmentiu. Mas Maurício, se você bancou... Ah, pô, tá que o Andrés ia chegar com um novo reforço, pô, eu tenho que acreditar. Ainda mais você que é extremamente não, chegado no Andrés. É, entregou o santinho do Andrés e tudo pra presidência. Não, mas aí, o RG, é aquilo que eu falei. Haveria possibilidade de acordo quando o Andrés, aí no dia 3 de fevereiro, próximo sábado, ganhasse a eleição. Mas numa dessa, o Andrés perde, e aí? Aí o Dourado fala, e aí meu acordo contigo, aí faz o quê? Entendeu? É uma situação complicada pros dois lados. Mas é que ninguém estava querendo fazer proposta pelo Dourado, porque todo mundo viu que o Fluminense não estava abrindo mão do valor que eles estavam pedindo. O Fluminense estava valorizando o quanto ele pôde com relação a esse jogador. E a informação que eu tinha, não abro mão não, cara. É, existia sim uma conversa avançada com relação ao Dourado no Corinthians, mas agora o Flamengo chegou pagando um valor que o Corinthians aí nunca demorou pra fechar, né? Eu acho que é o Dourado, aquele demoraram. Que ganhou o Big Brother Brasil, não é aquele Dourado? É verdade, ser, aquele cara ganhou o Big Brother, né? Deve ser esse, vai jogar no Coringão, então. E tem uma insuportável lá no Big Brother, hein? Nossa, é chatíssima, tem uma né? mulher com voz de bruxa ali, voz, né? É a Ana. Ela, aquilo ali, meu, é insuportável. É a bruxinha. Ela biba, tá no paredão já, aquela calma. Aquela biba também é chata, hein? A biba chata. Porra. Aí lá vem o cara de preconceitos. Não, mas a Biba é chata. Tem nada a ver. O Corinthians é Bolsonaro. Tem nada a ver com preconceito. Mas que ela é chata, mais que, chata. Por mais que a diretoria do Corinthians ache caro o Motinha pagar esse valor aí no Henrique Dourado, mas na boa, é aquele negócio. O Henrique Dourado tá longe de ser o Ibrahimovic? Claro que tá longe. Tá muito longe, inclusive. Ele tá longe de ser o Higuaín? Tá muito longe. Não. Tá longe de ser o Agüero? Tá muito longe. Não acredito. Só que é aquele negócio, cara. Não tem ninguém, né, cego, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas ele não chega a ter nenhum hoje no futebol brasileiro, não, eu acho que tem. Ele enxerga Sombra, mal de um ainda. Sombra, sem desmerecer o que o Gil fez ano passado com a camisa do Corinthians, aí brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, foi muito mais difícil conseguir fazer o que o Dourado fez do que o Gil fez. Porque o Gil, ele jogava num time aí melhor do que o Fluminense. Sim, com certeza. As bolas chegavam com mais qualidade no Gil. Aí vão falar, mas o Henrique Dourado, ele fez inúmeros gols de pênalti. Isso é verdade também. Fez. Mas pra fazer gol de pênalti, Sombra, o cara também precisa ter uma qualificação. Porque tem que ser centroavante que não sabe bater pênalti, velho. Então mano, isso é um mérito, é um diferencial pro cara. Esse negócio de pênalti, eu acho que tem nego que, por exemplo, ele é bom pra bater pênalti, mas pra dominar uma bola é péssimo. Nossa, mãe. Não, mas eu nem acho que esse seja o caso do Henrique Dourado, Sombra. Eu não acho que ele é esse caneludo todo, não. É que é complicado a gente analisar um time como o do Fluminense, porque o time do Fluminense era muito fraco, cara. O time do Fluminense era um time que, porra, todo mundo viu. Mas... salários atrasados, perdendo jogadores, jogadores querendo sair. O time do Fluminense não se encontrou em campo. E o cara brigou pela artilharia e terminou o campeonato empatado com o João em número de gols. E vindo uma oferta então... financeira dessas, não tem como, né? É claro. E o, então a situação e o salário, aí, cara, né, eu mano? Acho que... É, a informação que eu tenho aí também é que o salário que o Flamengo ofereceu é maior do que o salário que o Corinthians ofereceu. Então o Flamengo, apesar de não ter fechado ainda, tá muito perto do acordo. Nossa. Mas enfim, vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos. Ô, mas volto a falar aqui, diretoria do Corinthians, com todo respeito aí, o Júnior Dutra, ele tá melhor que o Casim? Tá melhor que o Casim. Mas ainda acho que ele não é o centroavante que deveria vestir a camisa do Corinthians esse ano de 2018. O Casim não é tão ruim, não, mano. Esquenta não. Ô, mano. Tá rindo do que eu trouxe. Esquenta não. O Casim não é tão ruim, não, viu, mano? Esquenta não. O Casim vai ser banco. Ô, Bambi, o Casim vai ser banco. Vai sim, tô vendo. Mano, deixa eu só te fazer uma pergunta. Agora, só saindo um pouco do Corinthians pro Flamengo. Você acha boa contratação do Henrique no lugar do Vizeu, que tá indo pra Udinese? Porra, eu acho esse Vizeu horroroso. Ah, eu acho o Vizeu horroroso, cara, eu não também. Acho. Eu acho esse moleque ruim demais, eu para. Vocês estão iludidos aí, com o Felipe Vizeu aí, que no final do ano passado ele fez 4 bons jogos aí no término da Copa Sul-Americana, contra o Júnior Barranquilla e contra o Independiente. Independiente também no segundo jogo no Maracanã, ele sumiu. Mas enfim, naquela reta final da Copa Sul-Americana até que ele foi bem. Mas pega todos os jogos do Vizeu, gente. A torcida do Flamengo, que gosta de qualquer coisa e dá moral pra qualquer coisa, os caras aceitam parar, velho. Obina era melhor que do Vizeu. Então, pra você ter uma ideia, a torcida do Flamengo é paciente, cara. É paciente. E se os caras não têm paciência com o Vizeu, imagina só o que não é. Ah, que ali também aconteceu um problema, um erro do... Aliás, um dos muitos do Flamengo, né? Do mesmo jeito que contratou o Giovani pra tirar o espaço do Vinícius Júnior, contratou o Damião, que tirou o espaço do Vizeu. Aí depois que o Damião foi pro Inter, o Vizeu voltou a jogar um pouquinho, até retomar o ritmo. E aí, como disse o Mano, ele só funcionou mesmo na reta final da Copa Sul-Americana. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, mas zero dúvida, que a carreira do Vizeu vai ser maior do que a do Henrique Dourado. Nenhuma dúvida. Ele é novo, cara. Ele maior tem muita porque coisa você acha ainda que ele vai jogar fazer. Até os 80? Não, pelo amor de Deus. Ele é novo, cara. Ele é um cara que ainda vai crescer muito na carreira. O Dourado, pra mim, que é esse horroroso que foi bem um ano, dois anos. O ano passado do Henrique Dourado não representa a carreira dele. Ele também jogou mais o ano passado do que na vida inteira. Concordo, concordo. No Palmeiras ele não fez nem metade, não, né, Ale? Pelo amor de Deus. Fez um respeito aí a vocês, mas eu acho que ele fez gol no Palmeiras. Mas não jogou ele tão bem, né, mano? No Palmeiras porque eles não tinha grana pra comprar na época. Mas vou falar, meu... O Dourado aí no Palmeiras, aí os números favorecem ele, cara. Mesmo. Não, mas eu profissionalmente acompanhei os jogos de Henrique Dourado no Palmeiras. Sim. Uma merda. Profissionalmente, lógico. Não, não foi ruim não. Olha, vou te falar, ele apanhava da bola. Fazia os gols, é o artilheiro da perna de pau. Fazia os gols, mas era duro, hein? Salvou lá da série de pau. Muito bem. Tem jogadores que vão mal num clube e passam aí melhor em outro. Pega lá, o Alessandro. O Alessandro, ele ganhou no Corinthians um status que ele nunca teve no Palmeiras, ele nunca teve no Santos, ele nunca teve no Flamengo. Você pega outros jogadores aí, eu não preciso ficar citando aqui, mas, por exemplo, o Léo Moura. O Léo Moura, quando ele passou pelo Palmeiras, era uma lástima também. O Leonardo Silva passou pelo Palmeiras, era uma lástima. O Léo Moura no Flamengo arrebentou, o Leonardo Silva no Atlético Mineiro arrebentou. Não, o Grêmio, o Léo Moura tá jogando bem, mano. O Grêmio jogou bem no ano passado. Não, mas é que o Léo Moura, o auge dele não foi no Grêmio, né? Foi no Flamengo. Não, queridão, então tem jogadores que dão certo em um clube e não dão em outro. O Ale é muito precoce, o Ale gosta de querer crucificar jogadores. Você só precisa corrigir essa figura status. Não teve status nenhum e teve status no outro. Ele jogou bola em um e não jogou no outro. Nossa, humilhou. O que é muito diferente de ter status. Deixa eu falar uma coisa pra esse queridão aí, menino do Rio. Você não tá entendendo, meu querido peitudo humano? O Chester do estádio. Tá com peitoral que eu vou te contar. Eu tô falando de futebol, de técnica. Ele tem dificuldade. O Henrique Dourado tem dificuldade. Tô falando de... Foi mal aqui, Maurício. Tô falando que exatamente. Ele tem dificuldade, tem limitações tecnicamente. Nossa, que denota. E o Vizeu não tem? Ó, anota essa aí pra você falar lá no negócio rádio lá. Que essa aí foi muito boa, obrigado. O Vizeu eu acho que é muito mais técnico que o Dourado. Muito mais. Muito. Ah, vocês estão de brincadeira, velho. Vocês acompanharam os jogos do Flamengo, então. Não, eu acho que por o Felipe Vizeu é horroroso, cara. Eu acho que por ser mais novo, talvez o Vizeu ainda tenha tempo para melhorar. Quantos anos tem o Dourado? Mas eu não gosto de nenhum dos dois. 30 e 28. Tanto. Quanto? Não, 28. Só? Pô, vocês estão falando do Dourado agora com 28 anos. Não, mano, o Vizeu foi seleção brasileira de base. Aliás, só para dar uma deitada, eu acompanho seleção esse garoto. Seleção brasileira de base e Lulinha também foi, tá, Alexandre? Desde os 17 anos. Muito obrigado, eu estou me retirando. Nossa senhora. Ah, meu Deus do céu. E aí, você, tá construindo ou fazendo uma reforma? Tá difícil comprar os materiais para obra? Cansou de pagar mais caro? Ah, não tá encontrando o que você procura? A entrega atrasou de novo? Então, meu amigo, chegou Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Isso mesmo, lojistas, engenheiros, arquitetos, marceneiros, eletricistas, pedreiros, encanadores, serralheiros, construtoras, instaladores e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Vem para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes e todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro, sem cadastro e sem burocracia. Porque para a Obra Max, obra é compromisso. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, 6313, na Mooca. Acesse o site obramax.com.br. Seja bem-vindo à Obra Max aqui no Estádio 97, hein? Boa! Opa, olha, eu não sou dessas profissões, mas eu gosto de fazer reforma em casa. Sim, sim. Vou na Obra Max. Mas se você também é lojista, engenheiro, arquiteto, marceneiro, eletricista, pedreiro, encanador, serralheiro, construtor, instalador, também pode ir na Obra Max. É o atacado pra todo mundo, aberto pra todos. Boa. Isso e é bom, pra quem manda cantada de pedreiro também pode ir, Wilson? Ah, claro. Nossa, eu tô fazendo uma Cantadas do Marcão. Já as cantadas do Marcão. E atenção, quarta-feira, dia 7, na quarta-feira da semana que vem, dia 7, nós teremos a limusine do Estádio 97 pelas ruas de São Paulo. Boa! É. Boa. E você vai poder aguardar o Estádio 97, o pessoal do estádio, lá na Obra Max, na Avenida do Estado 6313, tá bom? Então a gente vai sair com a limusine do estádio aqui da Rádio Energia. Todo mundo? Todo mundo, nós vamos fazer no programa no meio da rua. Ah, é? Dentro da limusine. Ah, isso aí eu nunca tinha... Você ainda não fez. Não fez. É, 18 anos de estádio. 18 anos você nunca foi nenhuma limusine. Você faltou, né? Deve ser a 20ª limusine. Você faltou. Dá pra botar o Celtinha na limusine dentro? Dá também, dá. Cabe. Cabe no porta-malas da limusine. Vai ter drinks no carro? Claro. Opa. Epa, clareou pra nós, hein? Então a gente vai sair com a limusine fazendo o Estádio 97 ao vivo nas ruas de São Paulo, aqui... Da Energia 97, e nós vamos rumo à Obra Max, na Avenida do Estado, 6313, na Mooca. Fique atento, na quarta-feira que vem, dia 7, tá bom? Boa, dia 7. Isso é sensacional. Beleza? Lá vai parar São Paulo de novo. Vai ser uma boa, uma oportunidade muito boa, porque eu acho, que pelas minhas contas aí... É. Que eu tô fazendo um ano de Estádio 97, por aí. Boa. Porque eu entrei em janeiro. Sabe. É isso aí. 23 de janeiro. Já fez. Ponto. Mas a festa é outro dia. É outro dia. Queria agradecer o pessoal da parisvegas.com.br. Eles têm as melhores limusines da América do Sul, tá bom? parisvegas.com.br. Apoio deles, acesse lá aluguel de limusine na parisvegas.com.br. E seja muito bem-vindo aqui à Obra Max no Estádio 97. Teremos dançarinas, um polidance? O Salveiro está um pouco dançarino. O nosso é chefe. A chefe. Se for, fizer parte do papel, posso fazer sem problema nenhum. Você é um ator. Eu sou profissional. Um beijo técnico, você mete a linguarada, não? E um integrante aqui, eu me nego, vem mentemente. Quem que é? Quem? Não vou falar, prefiro não opinar. Ô Maurício, nossa. O que disse a mulher de Júlio César? A mulher de Júlio César? A Suzana Werner. Ah, temos aqui. A produção guardou. Tá no temos ponto, aqui, hein, mano? Já tá no porque ponto porque o que aí? Acontece? O Júlio César fechou um contrato de 3 meses. Júlio César, ex seleção brasileira, atuava pelo Benfica, não é isso? É o Buzz Lightyear do Toy Story. Exato. É. Chegou a ser melhor do mundo, ele. Atuando em Portugal, com a sua família em Portugal, com a Suzana Werner, não é Werner, é Werner, ex-Ronaldinho Fenômeno. Né? E ela não gostou muito porque ele fechou um contrato com o Flamengo e ela foi nas mídias sociais e ó... Chorou. Isso é só uma tristeza. Eu não vou ficar falando aqui o que eu tô sentindo, né? E quais são os meus motivos pra estar triste. Júlio sempre foi uma pessoa maravilhosa. Um bom pai, um bom marido, né? É, mas homens são egoístas, né? Oh. Desculpa, não sou feminista, mas feminista. É assim. Claro que a gente se ama, claro que tava tudo maravilhoso. A gente, no sábado a gente tava jogando boliche, tudo normal. Quando no domingo eu fui chamada para receber essa notícia maravilhosa. E qual era a notícia? Era assim, eu vou ali, meu bem, ser feliz e já volto. Então é isso, gente. É o que eu deixo pra vocês. Sejam felizes. Cada um procure a sua felicidade, não é isso? Nossa, rapaz. Um beijo pra todos. Eu vou dormir. E a partir de amanhã, vida nova. Trabalho, muito trabalho. E não quero vocês falando de futebol comigo, tá? Nossa, separou, velho. RG, isso aí vai gerar separação. Ah, isso aí mostrou que o cara não é pau mandado igual foi, Vieira. Gente. Ele falou assim: eu vou lá e daí? Vou lá ser feliz. Não, ele avisou gerar. Ela, só mandou um aviso: ó, eu vou e pronto. Não, eu vou lá ser feliz. Não, isso, não vai gerar, isso não vai gerar separação. A partir gerou, do momento, né, que ela diz: vai lá e seja feliz. Olha, pessoal. Não, ele falou: eu vou lá ser feliz. E ela falou: então vai lá e seja feliz. Eu não quero ser desumilde, que não é da minha, sabe, da minha índole, né? Sim. Mas de minha acha, de descubra, eu até tenho algum conhecimento. Isso aí é coisa linda, o carnaval carioca. Ele veio pra cá, deixou a esposa no Portugal. Isso aí é uma coisa que. Quem nunca, eu diria, né? Não, para, até porque, né, o cara vai passar o carnaval com a esposa, filha. É a mesma coisa que o... Levar bolo pra festa, pobre, né? Pobre na promoção do Black Friday. Vê as oportunidades passar. Não entendi. Não pode fazer nada. Então, ele tá pensando mais no carnaval do Rio de Janeiro, nego. Olha. Sabe? Que o mano, o senhor mano, vai fazer conhece muito bem, porque ele frequenta altos camarotes lá. Mangueira. Ele gosta da Mangueira, inclusive. Adora isso aí, chora com a Mangueira. Isso aí é um safado sem vergonha. Porque o bagulho é o seguinte, mas na boa, ó. O cara deve estar saco cheio da mulher, Sombra. Ah. Porque, na boa, ele trocou a família pra tomar duas, três boladas contra a Madureira e Volta Redonda. Você tá de brincadeira. Ah, porque acabou, o cara não veio pra jogar agora. O cara não tá em começo de carreira e fala, pô, recebi uma proposta do Flamengo, tô embaixo aqui, quero voltar. Milionária, né? Véio, e vai ganhar 10 conto, dinheiro, né, mano? Não veio pra ganhar dinheiro, acho que 15 pau. 15 pau o Flamengo por vai mês. Pagar pra ele. 15 pau por mês. Ou seja, pra jogador de futebol, isso não é grana. O cara, ou seja, não veio pra ganhar dinheiro. Vai jogar uma porcaria no campeonato estadual, que ele corre o risco de pegar a febre amarela. Quer dizer, ele tava na Europa e já deve ter tomado a vacina, então tá imune. Então não tem problema. Mas, na boa, vai pegar uns times do Flamengo, que o Flamengo não faz questão de colocar time titular em campo pra jogar campeonato estadual. Vai colocar quando for um jogo decisivo e olhe lá. Que o Flamengo é tretado com a Ferge, a porra toda. O Flamengo não tá muito interessado nesse campeonato estadual. Tá colocando a meninada pra jogar. Então, o cara largar hoje uma família que tá lá, inclusive ela cita na declaração dela aí no desabafo. Ela fala, não posso sair daqui porque meus dois filhos estão na escola. Aqui é como se fosse o meio do ano. Se eles saem agora, eles perdem o ano. Não tem como eu ir pra lá. Não tem mesmo. E o cara decidiu do sábado pro domingo. Inclusive, Sombra... Não se bobear, não avisou nem os filhos. Ele arrumou a mala e meteu o pé. Agora, mas é louco. Mas ela tomou mandou um papai já volta. Mas ela tomou um gorozinho pra fazer essa declaração. Tava não, batizada, mas acho que ela tava batizada. Mais chorosa. Mas eu vou te falar uma coisa. Tava com todo assim, respeito à Suzana, ela que é egoísta. Porque ela também já tomou muita bolada. Tomou muita bolada. Tá, então agora deixa eu... É verdade, né? Porque eu tenho saudade, né? Porque é verdade. Mas né? Vocês não ficaram com dó, velho? A hora que ela fala assim, tava tudo bem, você. A gente tava jogando boliche. No sábado. Jogando boliche no sábado. Você vê, ó, mulherada, vai jogar boliche, tá vazado, caramba. Né? Tomou um strike. O cara falou, vou comprar um cigarro, mas você não fuma. Já volto, né? Tomou um strike. Ela fez assim, pro José. Pô, amor, você não acertou nem o strike. Ele fez, espera que elas vão chegar em casa. Você vai ver o strike, você vai tomar. Pelo que ela falou, não foi nem discutido. Ela só foi avisada. Ele pegou uma escova de dente, uma sunga agora, e foi embora. Agora, ela continua linda, né? Continua maravilhosa. Muito bonita, Suzana. Aí, com muito dinheiro, faz aqueles tratamentos de pele. Ela ficou até mais bonita anos, do que, né, quando ela era mais novinha. Tá mais bonita hoje. É até os 100 anos, mas vai. Mas essa geração que hoje tem 40, 50... Tá bonitando, é, né? É mais bonita do, sim, que quando tinha 20. Ó, oh, a Sônia Frazão tem 56 anos, cara. Mas peraí. Precisa ver essas mulheres aí, Sombra, se também não tem queloide, hein? Mano. Aí vai aparecer um sabe quando você acende o pavio, Motinha? Mas peraí, agora é o seguinte, eu vejo semelhanças aí. Eu acho que teve um menino que chegou pra namorada e falou assim: eu vou ser feliz. É. Você fica em São Paulo, eu vou pro Rio. Eu vou ser feliz. Aí você vem de 15 em 15 dias aqui que eu tô felizão durante a semana. Mas esse rapaz colocou silicone na teta que deu pra ver na foto. Só que ela fez a sacolinha e foi atrás. Foi, ela falou assim: eu vou ser feliz metade do período com você. Eu acho que ela viajou de ter falado isso aí, porque não é nada demais, cara. Sério, falando sério. Você tá falando aqui? Não, tá falando sério. Da Suzana ou da Thaís? Três meses não é nada demais. Eles têm dinheiro pra ir voltar ao final de semana que quiserem. E o cara já falou: meu, tem data de validade, vou lá jogar três meses e volto. Ele já fala, vou ficar três meses fora de casa, tudo bem. Pô, a gente faz uma festa hoje. Se ela me falar isso daí, eu solto fogos uma noite inteira. Eu não sei se você chegou a acompanhar na íntegra toda a declaração dela. Inclusive, ela fala que ela foi praticamente comunicada, não foi uma discussão, ó. Jogador de futebol no casal é ele, ela não vai decidir nada na carreira Benedete, não seja injusto, porque dinheiro ele já tem a dar com pau. O Júlio César ficou muito tempo na Europa. O Júlio César hoje não precisa mais de dinheiro, tanto é que ele tá voltando pro Flamengo aí praticamente por um salário simbólico. Ele tá ganhando o que jogadores da categoria de base estão. Vai encerrar a carreira, né? Possivelmente. A situação do Júlio César é igual aquele médico que dá alta pro paciente que não tem mais jeito, fala, beleza, vai morrer em casa. Mas, mano, é praticamente isso. A situação do Júlio César hoje no Flamengo é essa. Ele não veio nem pra ser titular, Motinha. O goleiro titular hoje do Flamengo é o Diego Alves. Ele cansou, né? O Júlio César, o Benedetti, por mais que ele tenha o direito de fazer o que ele bem entende, mas na boa, a mulher pra chegar no ponto que ela chegou e falar o que ela falou... Isso daí deve ter sido a gota d'água. Mas ela cita o jogo de despedida. Tá, mas ela também fala, não dá pra acreditar 100% o cara não comunicou ela. Calma. Ela, na entrevista, na live que ela fez, ela fala... As pessoas me perguntam, por que que vocês não foram? Quando ela fala vocês, ela e os filhos. Por que que vocês não foram no jogo de despedida do Júlio César? Ela fala, gente, são tantas coisas, é melhor não falar. Ou seja, tipo, dá margem pra acreditar que existem mais coisas por trás disso. Sem dúvida, lógico que tem. Um soldado americano, quando é convocado pra ir pro Iraque, ele pergunta pra mulher dele se... deixa eu ver com a minha mulher se eu posso ir. O Júlio César tá vindo pra uma guerra, irmão. Carnaval no Brasil. O Júlio César tá convocado. Boa, Marcão. É ou não é ali? Marcão, você já tá pronto pra guerra, Marcão? Sempre. Eu vou te falar uma coisa, mano. Você já ouviu aquele ditado que uma história sempre tem três lados, né? O dela, o dele e a verdade. Não dá pra saber o que ela falou, se é totalmente verdade, se ela se fez de coitada em rede social ou não. Benedete, você não tá entendendo aí. A discussão é mais ampla, cara. Você pega lá, por exemplo, o Júlio César, se ele tivesse no começo de carreira e recebesse uma proposta pra poder jogar num outro lugar e ganhar muito dinheiro e fazer independência financeira dele, é um outro cenário. Não é isso. Dá a segurada aí, Cristina Rocha, do caso de família. Dá uma seguradinha aí. Não, mas a questão é que vocês estão querendo colocar uma situação que não existe. Olha, eu queria dizer o seguinte, Júlio César, você tá chegando pra cá, não sei se você tá muito bem de cantada, você tá casado há muito tempo com a Suzana Werner, então eu não sei se você tá com aquela malemolência, né? aquele tique, né, aquele gingado na hora da cantada, então Júlio César, se liga aí no Marcão. Marcão vai dar um toque de cantada boa pra você no Carnaval do Rio de Janeiro, né, Marcão? Com certeza, Sombra, hoje, por exemplo, eu posso mandar... Atenção! O Mota fazendo o papel da Bela Morena. Olha que Bela Morena. No carnaval, rebolando. Então, bora lá. Né? Pera aí, como é que é o Mota rebolando? Vai. Nossa senhora. Olha isso aí, ô Ale. Tem mais pneu que a fábrica da Pirelli. Quando você vê que a mina tá meio faciona, Vieira, o que você faz, cara? Você vê que a mina tá meio faciona, você dá aquela pegadinha aqui, assim, meio que na cintura. Aí você fala assim: gata, qual que é o plural de decimal? Desci mais. Aí você dá aquela descida de mão, entendeu? Até a porpa. Ah, entendi, entendi. Aí você vê até onde você pode ir, malandro. Ah, entendi. Meu Deus. Olha aí, ó. Chance de uma morcega dessa saber plural de decimal. Ela ia falar assim, decimais. Ia falar decimal. Decimal. E a chance de tomar uma virada na orelha, hein? Nossa. Não, é carnaval, RG. Carnaval é muito difícil isso acontecer. Ah, meu Deus do céu. Gostou dessa cantada aí, Maurício? Pedroca total, né, velho? Vai pegar ninguém, pegar zero com isso aí. Vamos pro telefone. Ah, não, antes do telefone eu vou dar o recado do Buscapé, pois não. Pra não tomar um chapéu na hora de fazer suas compras pela internet, você pode sempre contar com seu parceiro Buscapé pra economizar de verdade. É muito fácil, acesse agora buscapé.com.br pelo seu computador ou celular e pesquise pelo produto que você estiver de olho. Aí, você vai ter acesso a uma lista com os diversos preços de várias lojas num único lugar. Pronto! É só comparar, escolher a melhor oferta e aproveitar. É rápido e seguro. Então, não perca tempo. Para economizar de verdade, dá um busca no Buscapé. Acesse agora mesmo buscapé.com.br. Compare e economize! Dá um busca pé. Esse é o Estádio 97, da Energia 97. Hoje, apenas ouvintes virgens. Você que vai ligar no 3284-7097, só vai ligar e participar ao vivo com a gente aquele que nunca teve essa chance de entrar no ar ao vivo com a gente, tá bom? Dedinhos virgens. É isso aí, 3284-7097. E a gente vai de cara com o momento sem parar. Boa! Três ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. E o Asdrúbal já tá em ritmo de carnaval. Lula, Lula, Lula, eu quero. Lula, eu quero. Nossa! Lula, eu quero que tá. Nossa. A nossa arena, a nossa arena. Mais um dinheiro, mais um tempo pra pagar. Lula, Lula, Lula, Lula, eu quero. Lula, eu quero. Lula, eu quero que tá. A nossa arena, a nossa arena. Mais um dinheiro, mais um tempo pra pagar. Sensacional! Chupa, mano. Vou te dizer um negócio. Essas marchinhas são sensacionais. São maravilhosas. Uma melhor que a outra. É, alô, quem tá na linha, abaixa o volume do rádio, por favor. Já baixei, Henrique. Henrique, Henrique do quê? Henrique Lima Gomes, consegui, baralho. Aí, Henrique Lima Gomes, é isso? Isso. Opa, quantos anos? Eu tenho 7. Quanto? 27. Henrique Lima Gomes, 27 anos, mora onde? Eu moro na Moca. Ô, velho, Moca. 27 anos, Moca. Com esse tempinho aí que não para de chover. Com esse tempinho não, tô indo embora pra casa agora. Com esse tempinho na Moca, tem muito Gomes e Bebes lá, não tem? Ah, não tem. Eu adoro. Tem? Tem uns bares muito bons. Meia nove, com esse tempinho, 69, hein? Ale. 69 pra isso? É. É muito. É muito o quê? É muito pouco, RG. Você merece 10. Onde você vai com esse bigodinho ponta de agulha? Ah, isso aqui é o Fred Mercury, né? É o Fred Mercury. Fred Mercury. Se for o Fred Mercury, eu vi você cantando, né? Então agora é o chefe, você, nossa, o Vieira e o Morro. Canta o Fred Mercury aí, canta aí. O menos gay hoje em dia, tem que viver o momento. Futebol é o momento. É o Mota, é o menos gay. Seleção de viados do estádio, Mota. Não entra. Não tá jogando aquilo tudo, né? Quem diria? Eu acho que eu sou a Cueva. É. Quem diria? Nem relacionado. Nem relacionado eu tô. Henrique! Oi! Você tá no trânsito? Onde você tá? Eu tô indo pra casa andando, eu trabalho aqui pertinho. Aí, tá legal, hein? Ah, bom isso, hein? Olha, nossa, poder ir pra casa a pé. Que beleza, hein? Caraca, velho. O que você faz da vida? Estudei, né, mano? É. Estudou. Estudou. E o que você faz da vida? Eu sou engenheiro civil. Ó. Oh. Ah, engenheiro civil, que beleza. Já pode comprar as coisas lá na Obra Max. Lógico, posso. Vai, ótima loja. É isso aí, lá na Avenida do Estado. Na Moca. É? Na Moca, é verdade. Ô, Henrique! Meu Deus do céu! Chega logo em casa. Não anda no meio fio, vai um pouquinho mais pra parede. Tá, vou me esconder aqui dos carros. Isso. Aí, garoto. Que time você torce? Tricolor. São Paulo! E aí, você acha que o Dorival... Você que é engenheiro civil, você acha que o Dorival está construindo bem essa equipe? Ó. Cara, acredito que muito mediano, viu? Não sei se tem muito futuro no tricolor, não. É. Por mais que eu concorde muito com o Marcão e muitas coisas que ele fala, mas não sei não, cara. Tá meio estranho esse clima lá no São Paulo. Ou seja, não acho um time tão ruim assim pra tá nessa situação. Mas seja, tava limitado, hein, Henrique? Convenhamos, hein, cara? Não, é limitado, mas olha a peça, não é tão ruim assim. Não, cara, agora não com acho. com a chegada agora do Cueva sendo reincorporado, o Nenê sendo contratado e o Trellis também vindo, eu acho que o Dorival ganha um leque de opções bacanas aí. Queria pedir a resposta. Nossa, só refugo. Ah, vai pro inferno. Legal o Casimiro. Dá a impressão que contratou lá, ó. O Ibra, o Neymar e o Messi. Tá de brincadeira. O Nenê não joga nesse time do Corinthians. O Trellis também não joga, né? O Nenê tem um adesivo azul no carro que ele para em qualquer vaga. Ele para em vaga especial de shopping. Tá de brincadeira. Não, mano. É na mesma vaga que vai parar o Sheik, né? Nossa. Mas o Sheik é cereja de bolo, irmão. O time do Corinthians tá montado. É. O Sheik, ele veio pra completar coletivo. O Corinthians não depende do Sheik. Mas três jogos do Dudu. O Dutra e do Casinho, que vocês o Sheik tá lá jogando. Trellis. Para. Danilo. O Trellis vocês queriam. Não tiveram imagina, dinheiro. Imagina, tirou o time de campo. Porque não teve dinheiro. Porque o Vitória não, disse que era contrário, proposta pelo era contrário. Ridícula. Pelo contrário, é que você tá mal informado. O Corinthians desistiu do Trellis. O Corinthians desistiu do Trellis depois que ele vendeu o Jô. Ele ia contratar o Trellis pra ser uma opção de banco em caso de permanência do Jô. Depois que eles venderam o Jô, falou não dá pra contratar o Trellis pra ser substituto do Jô. É, não tem dinheiro. Então, falta de dinheiro. Mas o Ale, queria te perguntar o seguinte. Sim. Falta de dinheiro não, que não gasta dinheiro com porcaria. Em que nível você vê esse elenco do São Paulo hoje, após as chegadas do Trellis e do Nenê? E se você acha que o Dorival, ele deve montar um time de acordo com aquilo que ele vê no futebol ou de acordo com aquilo que ele tem no elenco? Não, eu acho que ele tem que adaptar as ideias dele pro material humano que ele tem. Eu acho que você já dá uma melhorada, já fica com mais alternativa. Falta ainda, no meu modo de entender, pelo menos um lateral direito. E eu acho que os três é mais difícil de você comportar. Você botar Trellis, Nenê e Diego Souza já é mais complicado. Porque um time, vou falar do Corinthians, que é o campeão brasileiro. No Corinthians, por exemplo, que ganhou o Campeonato Nacional de 2017, todo mundo ajudava na marcação. Todo mundo. Mesmo o Jô complicava a saída de bola dos zagueiros, às vezes dava ali um abafa nos laterais e tal. O São Paulo, se sair jogando com Diego Souza e Nenê, vai ter uma pequena colaboração desses dois. O Trellis pode colaborar um pouco mais, mas acho que menos do que, por exemplo, o Marcos Guilherme. Certo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou falando assim, vai jogar Nenê e Diego Souza. Talvez o Dorival não pense, até pelo estilo dele, por aquilo que a gente viu no Santos, em jogar com três volantes, como uma ideia inicial. Talvez com esses dois ele tenha que jogar. Fazendo jogar. O Hudson, fazendo o Jusilei e o Petros. Mesmo assim não perde velocidade o time? Então, aí a opção seria o Marcos Guilherme compondo esse meio campo aí. Você fazendo um 4-4-2 no momento aí, defensivo. O seu São Paulo, você que é o Alexandre Oliveira Júnior. Dorival. Eu acho que a de... Bom, eu ainda prefiro o Jean do que o Sidão, aí Militão. Sidão dá muito medo. Eu até postei outro dia o ditado, né? Todo grande time começa por um grande goleiro. Sim. Esse ditado diminui o São Paulo de tamanho. Mas aí Rodrigo Caio, Martins e Reinaldo, o príncipe do pagode. Reinaldo, sim. Aí você pode fazer uma linha com quatro jogadores, com Petro, Jusilei e Hudson e Marcos Guilherme. Marcos Guilherme seria a velocidade no contra-ataque, mais uma recomposição no meio-campo. E aí na frente, se mexendo bastante, Nenê e Diego Souza. Eu acho que sim, porque daí o Trellis teria que entrar no lugar do Marcos Guilherme. Eu acho que, taticamente, o Marcos Guilherme dá uma contribuição melhor e é mais veloz também. Seria mais ou menos isso aí. E não esqueçamos também de Cueva, hein, Olê? Cueva foi reintegrado, hein, cara? Apesar de eu esqueci. Apesar dele ter sido reintegrado, é um cara que eu não coloco nas minhas escalações. Quando Duras. Eu vou imaginar escalações do São Paulo, opções táticas, eu não ponho, porque não sei se dá pra contar. Sim. E sei que continuam tentando vendê-lo. É legal que nesse time que o Olê escalou aí, ó, o craque do meu irmão Nenê não joga. Ué, você não ouviu? Que parte você não entendeu aí, mano? Ele não colocou no ataque junto com o Diego Souza. Diego Souza e Nenê. Vamos prestar atenção no programa aí, mano. O Nenê seria aquela peça de ligação, né? O meio time que fraco, liga a linha de volantes ao ataque, né? Ele pode ficar... É que eu acho que aí vai ter que ter muita movimentação dos dois, né? mas ele pode ficar atrás do Diego Souza, ele pode jogar um pouco mais pelo lado. É, quando o time tiver com a bola, você pode transformar esse time aí num 4-3-3, com a armação um pouco mais do Petros, com mais liberdade, o Marcos Guilherme se espeta lá num lado, o Nenê do outro, e o Diego Souza mais enfiado. Então vai ter alguma, você vai ter algumas opções. Uma coisa é certa, marcação alta com esse time não dá. Ah, é mais difícil, é mais difícil. Eu acho que você tem que dividir o campo entre o, na primeira linha, mais ou menos na intermediária ali, você divide o campo entre intermediário de ataque, entre Diego Souza e Nenê, e aí coloca a segunda linha. E a defesa tem que ser muito boa. Do meio de campo para trás. É, eu acho que sim, né? Tá certo. Uma boa defesa. O que, que você gostou dessa escalação aí, ô Henrique? Pô, escalação. Esse time não é ruim, cara. Não sei se ganha título, mas é um time competitivo, sim. Eu não, só tô com meio de dúvida no Dorival mesmo. Agora, esse competitivo, o que é um, esse negócio competitivo, ele é muito subjetivo. Sim. O que é competitivo? É um competitivo para chegar a tentar uma zona de Libertadores, e quando eu falo zona de Libertadores, eu penso até o quinto lugar, que é um competitivo, é do primeiro ao quinto? É isso que você quer dizer? Porque, sinceramente, em termos de campeonato brasileiro, eu não vejo possibilidade. Não vejo. De só título? Não vejo. Numa Copa do Brasil ou num Paulista aí, mas brasileiro eu acho muito difícil mesmo. Eu acho que com esse time, Malemar, alguma coisa assim com mata-mata. Não, mas Malemar! Sim. Oi, Henrique. No competitivo, oi. Marcão, é, oi, é, no, se é no estadual, é estar entre os quatro grandes no estadual. É obrigação. Já não, é... Eu não concordo. Mas isso é obrigação. Estar entre os quatro, pra mim, não é ter um time competitivo. É obrigação, Henrique. Eu acho que sim. Se, é, se você é time grande no estadual, você tem que estar entre os quatro. Mas isso é obrigação. É obrigação, gente. Mas isso é ser competitivo. E no Nacional, o São Paulo não pode, por exemplo, perder vaga de Libertadores pro Vasco da Gama. Mas ele já quer dizer assim, nas condições dos dois times. Mas você pega o Paulista, você pega nas oitavas, você pega, por exemplo, o Mirassol da vida. Ah, legal, eliminou. Fui competitivo porque eu eliminei o Mirassol? Não necessariamente. Mas o São Paulo vai pegar a Ponte, no caso. Não, ok, que seja, vai pegar a Ponte. A Ponte é rebaixada no Campeonato Brasileiro. Não, sim. Mas os times do interior, claro, é obrigação de São Paulo. Mas, gente, se a gente prega que o estadual é o mais difícil, é o de São Paulo. Porra, pra mim vai ser um time competitivo. É, se chegar, ganhar uma semifinal, chegar na final e jogando bem. Aí eu posso falar pra você, na minha opinião, que seria competitivo. Estar entre os quatro, pra mim, não significa nada. Pra mim é obrigação. Ô Henrique, eu queria ouvir sua opinião. São opiniões, né? Eu queria ouvir sua opinião a respeito da reintegração do Cueva, cara. Você foi a favor? Você acha que tinha que vender ele agora, esperar jogar a Copa do Mundo? O que, que você acha? Eu sou a favor, sim, cara. Ele acho que é um bom jogador, tem promissor, sim. É aquilo, tem que jogar, depois da Copa do Mundo, tchau. Mas acredito que ele pode contribuir, sim, nesse começo desse ano. Eu também acho, cara. E eu escalaria o time com ele, ó. Eu montaria o São Paulo, aquela linha de quatro defensiva lá. Acho que não tem dúvidas, né, cara? Só com a volta do Arboleda e a entrada do Reinaldo, aí eu acho que o resto ali... Eu, por enquanto, ainda manteria o Sidão. Mas aí eu colocaria o time no 4-2-3-1, colocaria... Sim. Jusilei Petros ali na cabeça de área, ali o Petros um pouco mais recuado ali pra segurar um pouco mais com o Jusilei. Aí no meio eu colocaria centralizado o Nenê, de um lado o Cueva, do lado o Marcos Guilherme e na frente o Diego Souza, cara. Pra mim o Trellis ainda seria banco. O meio você perde um pouco de velocidade, mas você coloca a molecada pra correr, né? Aí outra, o Nenê ele vai ter um desgaste natural em função da idade dele. Sim, então eu guardaria pro segundo tempo aí um Brenner. Você entendeu? O Kaique, o próprio Morato, que volta também de lesão. Tem o Boia também. Ô Ale, você acha que dentro da mentalidade da diretoria, ou pelo menos a diretoria, vamos falar, Raí e Ricardo Rocha, passa pela cabeça deles, por exemplo, que o time pode formar aquela linha de três com Marcos Guilherme, Nenê e Cueva e o Diego Souza avançado? Aí eu tenho dúvida, viu? Porque aí é muita gente que não funciona no momento defensivo. Mas se segurando um pouco mais o Petros e o Jusilei, que tem características defensivas, olha. Não, mas é que... Mas tira quem, hoje em dia você ataca com muita gente e defende com muita gente. Então, por mais que você tenha, mesmo os laterais ficando um pouco mais, os volantes mais próximos do zagueiro, tem mais gente que ataca. Tô falando do Campeonato Brasileiro, time de verdade. Por exemplo, você vai dar liberdade, vai jogar contra o Palmeiras, vai dar liberdade pro Felipe Melo? Não. Vai dar liberdade pro Moisés? Não, entende? Jogo grande, né? Jogo grande, jogo tô pensando grande. No jogo de verdade. É. Agora, pra pegar jogo que não é de verdade, que compõe, de repente, metade do campeonato... Ah, eu acho que dá. Pra jogar em casa? Vai jogar no Morumbi, com um time que vai ficar só marcando, como a maioria dos jogos do Campeonato Paulista, aí você joga. Acho que aí mas sim. Tô pensando num time que tenta jogar de igual para igual, ser competitivo jogo contra grande, os melhores, né, do país. Tá, mas certo? Vocês não acham que o Nenê e o Cueva brigam por uma posição no time de São Paulo? Porque eu acho que jogar com os dois o time vai ficar manco. O São Paulo, pela lateral do campo, ele não vai ter quem corra atrás de lateral, a não ser o Marcos Guilherme. Mas, Rolando, o Nenê, ele vem para fazer a função, entre aspas, que o Hernanes fez ano passado. Jogava Cueva e Hernanes, cara. O Cueva, ele joga aberto. Apesar que o Cueva, ele rende melhor pelo meio. Mas o Cueva não acompanha a lateral, é isso que não, eu tô falando. Então, o São Paulo hoje, tudo bem. O São Paulo hoje precisa de jogadores, sim, ali que façam o que o Marcos Guilherme consegue fazer do lado direito. Mas aí, mano, é o que eu, ali, a gente tava falando agora, né? Pra jogo menor... Dá pra jogar. Você não tem que ter essa... Assim, não dá pra você entrar em campo contra o Mirassol fechado, preocupado em acompanhar o lateral do Mirassol, porque principalmente é o time que vai chegar e ficar totalmente retrancado. Jogo grande, clássicos, vai, por exemplo, vai receber um... Vai receber time grande. Vai receber ou vai enfrentar fora? Joga com mais cautela. Aí eu acho que você tem que ter mesmo outro... que você use o Sombra, Nenê... vou te falar... desculpa, Lê, mas esse seu discurso, Sombra, é legal pra time europeu, que tá acostumado com essa variação tática. Time brasileiro, se você der mais de uma função pro cara, o cara já se atrapalha inteiro. O time fala, não tem entrosamento. Os treinadores brasileiros, eles insistem com escalações, independente de quem seja o adversário, justamente pelo comodismo dos atletas aqui. Na Europa é comum esse rodízio, esse procedimento de intercalar escalações, agora, variar esquema tático. Aqui no Brasil, não. Não vamos esquecer que um time não joga com seu 11 ideal... três vezes seguidas. Isso é verdade. Não vamos esquecer não dá, né, que Nenê é um jogador de 36 anos de idade e que provavelmente vai ter os seus refrescos. Não vamos esquecer que Diego Souza pode tomar cartões, assim como o Cueva, assim como o Nenê, e que tem os desfalques e tem as contusões. Na melhor das hipóteses, o Cueva vai servir a seleção do Peru também. Também tem a vai seleção ter os do jogos Peru aí que maio. Ele vai estar. Então a gente às vezes também tem... Você tem razão no que vocês disse, mano. É difícil entrosar um jeito de jogar, imagina dois. Você tem toda a razão, sim, no que você está falando. Tanto que o Rogério Ceni / Osório tiveram dificuldade com esse verdade procedimento aí. Sim. Agora, também é verdade que raramente você consegue contar sempre com o seu 11 ideal. É sempre jogador machucado, é sempre jogador com cartão amarelo, é jogador que serve isso, é jogador que às vezes não vem porque fez campanha publicitária na Vila Mandioquinha, né? Aí é complicado, né, cara? E aí você precisa ter as opções. É. Né? Com o Nenê, você passa a ter opção. Ah, o Diego Souza machucou, não tem dúvida, Trellis. Sim. Sim. Verdade, é. E o maior problema é esse, né? Você tá com o teu time lá, um jogador nota 8, esse cara sai, qual que entra? Nota 4? Talvez nota isso até ajude. O problema é elenco, né? Ajude a esse é o problema. Talvez ajude até de alguma forma os meninos, cara. Porque daí o Shailon não é o titular absoluto, não tem que resolver. Mas ele entra sem tanto peso. Eu concordo, dar chance pra jogador da base. Não entendo o que significa já começar escalando ele como titular. Mas principalmente colocando ele, muitas vezes, em situações boas de jogo, para o cara ganhar moral. Confiança, né? Ganhar confiança. Mais um jogo ruim do Shailon, aí vai perder o jogador. Escalando é o fora de série, né, velho? É como foi o Lucas. Qual o melhor dos mundos para colocar esses atletas é? Vamos supor, qual o próximo jogo do São Paulo? São Paulo pega o Botafogo de Ribeirão. Não, Botafogo de Ribeirão. Não, agora é o Madureira. Madureira no final, no meio de semana. Eu tô falando do Campeonato Paulista. Ah. Vamos supor, Botafogo de Ribeirão Preto aqui. Ah. Vai jogar aqui, tá certo? Ah, tá ganhando de 2-0, 30 do segundo tempo, 25 do segundo tempo. Sim. Legal, ó. Nenê, banco, você tem 36 descansa, anos. Né? Vamos lá, Shailon. Agora é a tua hora de fazer o negócio acontecer. O Toró? Que o tava nos Juniors. Que tava aí no... É, mas não subiu. Na Copa ainda. São Paulo. Sim, mas tô dizendo, chama, né? Já vai lá. Mas aí, esse é o momento do Kaique. Vai tirando um gostinho. Esse é o momento do Brenner. E é assim Brenner, que os jogadores Kaique vão se adaptando. Esses já estão, né? Esses aí já estão lá em cima. Paulinho Boia. Paulinho Boia. Mas é por isso que eu falo. Ontem pintou uma discussão aqui, o Alê não tava. A respeito do Dorival. Da inversão de laterais do árbitro, é isso? Depois, em outro momento, comentarei sobre isso aí, porque os senhores entenderam o que eu falei. Os caras estão destruindo você com esse negócio aí. Mas assim, o que eu peço pra torcida do São Paulo, cara, é pra ter paciência nesse começo de ano, porque os caras, você tá passando pano pro Dorival. Não é passar pano pro Dorival, é uma situação. Porque o que acontece? São Paulo hoje, cara, contratou novos jogadores, vieram jogadores que estavam emprestados, então São Paulo hoje tem um novo elenco, praticamente, e o Dorival tá tentando entrosar e dar ritmo de jogo pro pessoal. Além de tudo isso, ainda foi incorporado esses moleques que vieram da categoria de base. O que acontece, cara? Se a torcida do São Paulo ficar cornetando logo cedo, essa pressão, cara, pra esses moleques que já subiram e já tem uma pressão por si só de jogar no São Paulo, esse tipo de pressão, essas cornetas aí que acontecem aí no começo do ano, acaba pressionando ainda mais o moleque e o rendimento cai mais ainda, cara. Só o Dorival fala menos na coletiva. Falar besteira. Ô, Henrique, e aí, que mais você quer falar, Henrique? Não, eu queria agradecer a oportunidade aí, cara. Foi muito legal falar com vocês. Obrigado. Eu, cara, eu nunca tentei ligar, velho. Foi a primeira vez que eu tentei. Do nada, nem fazia número. Você falou o número, eu falei, deixa eu tentar, vai. Vai que, né? Um monte de aí, um monte de cara me ligando aqui, puto, porque tenta uma vida e não consegue. Mas muito legal. Conheço vocês aí desde a época que tinha aquele bar em frente ao NIP, vocês frequentavam lá. Eu fui lá ver vocês algumas vezes. Ah, na Digital Stadium, cara. Ah, é verdade, lá na Digital Stadium. Pô, show de bola. Isso mesmo. Eu estudei naquela Unip ali, aí eu ia acompanhar vocês de vez em quando lá. Lembra, deu mano? Era muito mais magrinho, era um franguinho. Queria mandar um chupa pro Rodrigo Ragazzini aí. Ele falou um dia pra mim, corintiano roxo, falou que se vê o mano, ele beija na boca. Ai, não é pra tanto, não é pra tanto. Falou que sim, não, ele falou mas que agradeço. É um mano de paixão, cara. Se fosse pra namorar um cara, eu namoraria o mano. Qual que é o nome dele? Você vê que o mano não negou, né? Papinho, velho. É sério, pô. Mas qual que é o nome dele? É Rodrigo do quê? Ô, mano. Agazini. Retribui esse beijo virtual pro rádio. É isso? Isso. Um abraço pra ele, então. O Rodrigão aí, Rodrigão. Um abraço. Inclusive, pra falar em abraço aí também, ó. Deixa eu aproveitar, vou mandar um abraço pro William Aguiar, que parou o bar no Pacaembu aí pra trocar uma ideia. E o Corinthians fez o segundo gol contra o São Paulo de cabeça lá do Balbuena. Um abraço pro William Aguiar aí também. Boa, mas tamo dele, junto. Mas cuidado dele, pro camarada aí, não te ragazine no meio. Ai. E um abraço aí pro Hugo Fascina aí também, São Paulino, que tá ouvindo a gente aí. Hora do abraço. Oi, outra, ô Sombra. Falando de homem beija homem, essa história do Varley ficou mal contada, hein, mano. Você viu? Já vamos falar. Nós vamos falar do assunto Varley aí, né? Não é mesmo? Ô Henrique, um abraço pra você, cara. Um abraço, queria mandar um abraço pro meu irmão aí, São Paulino Roxo, me acompanha aí no Morumbi da vida aí sofrendo. Mas tamo junto, chupa pro Nandinho palmeirense. Abraço. Falou. Pra vocês são impagáveis, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade. É nóis, tricolor. Valeu, irmão, obrigado. Um abraço, obrigado. Valeu. É isso aí, esse é o momento sem parar. São três ouvintes na sequência, agradecendo as mensagens que chegam aqui nos nossos estúdios através do site da 97FM. Pra quem clica no ao vivo, tem a oportunidade de mandar mensagens pra gente. O Marcelo Paulini, boa noite, Sombra. Veja essa notícia do site Futimaníacos. São Paulo volta a carga pelo Vitor Ferraz. Oferece 2 milhões e mais um atacante ao Santos. Abraços, Marcelo. Será que é o Michael Suel? Vamos checar pra ver do que se trata. Ah, o Guilherme Brandolize Faro. Eu sei que todo mundo quer participar, mas quem está ouvindo por fone de ouvido e o ouvinte está na rua, o barulho é muito ruim. É verdade, por isso que a gente às vezes cortava o som e abria só pra ele falar um pouquinho. É. O Estevan Costa, o Ale Oliveira Leôncio saiu na sexta, só voltou na terça. Miguezeiro. É que ele faz 18 anos de estádio e 1 ano de frequência. Nossa, deselegante. Ele deu de Neymar deitado, de novo, só que do outro agora lado agora. Deu uma chamada, né? Nossa, o Leonardo Martins fala que Sombra e Marcão, Wellington Nem ficará sem contrato do Shakhtar no meio do ano. Nossa. Já pode assinar com qualquer time. O que acham do tricolor oferecer um contrato de acordo com os padrões do clube? Ele pode ser o atacante de velocidade que o Dorival quer. Ei. O que você acha, Ale Oliveira? Ah, eu não sei, né? Canelinha de vidro, né? Para, você... E aonde que ele corre? Você é um morto. Você é um morto. Você é nem quer comentar. Não, no Fluminense ele jogou muito, cara. É um jogador veloz, mas se machuca demais, o problema é esse. É isso aí. Morto. Muito bem. O Alexandre nem quer comentar. É isso aí. Vamos para mais ouvintes. É o momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Vai, Asdrúbal, em ritmo de carnaval. Asdrúbal. A FIFA rejeitou, não vale mais. Cai! A FIFA rejeitou, não vale mais. William Bonner tentou dar uma força, mas o Palmeiras não tem mundiais. Porco ganhou uma Copa Caninha, a FIFA não deu nenhuma moralzinha. A FIFA rejeitou, não vale mais. A FIFA rejeitou, não vale mais. William Bonner tentou dar uma força, mas o Palmeiras não tem mundiais. Olha, é maravilhoso. Tá boa, hein, esses letristas, esses sambistas aqui são sensacionais. Vamos lá, vai tocar. Já tocou, vamos pro telefone. Alô? Alô? Oi. Oi. Quem é? Consegui, baralho! Uhul. Truco! Alwin! Quem tá falando? É o Caio César! Carlos César. Caio. Caio César. Carlos César. Carlos, eu tava certo, mó terror. Puta merda, mas consegui. Faz mó tempo que eu tento ligar aí e não consigo, cara. Você agora nunca ligou ao vivo, é isso? Não, já liguei, mas eu não consegui. Agora eu consegui. Não, mas ele não conseguiu. Mas você nunca entrou no ar ao vivo, é isso? Não, nunca. E quantos anos você tem, Carlos César? 40. Aliás, seu nome completo? Carlos César Batista dos Santos. Batista dos Santos. Cala a boca, Batista. E o bairro? Jaraguá. Jaraguá. Tá no Pico? Não, tô aqui no bairro de Jaraguá. Ah, bom. Ah. Pensei que estava no Pico. Tá esperto, hein? É. Veio com 40 anos lá do Pico. É, ele não ia ficar no Pico porque é a César o que é de César, né, velho? Você acha que ele ia ficar no Pico? Não, cara, jamais. Nossa. Quem tava com saudade do Tio Mênico aí? Tô esperando a nota. Você não conhece? Quando eu volto, Palmeiras? Putz, velho. Você não tá sabendo, né? Vem. Você é porco? Não, que isso, você é louco? Ah, não sei, você falou do Dodô. Você pra mesmo, né? Ele toma banho. Não, porque eu gosto do Domênico. Ah. Mas todo mundo gosta do Domênico. Apesar que ele... Você vê que ele fica marrudo aí, mas... Apesar. Às vezes fica nervoso, né? Apesar. É o Lei Louco. É, só não pode entrar falando chuva. Não tá funcionando, Mota. É, teu microfone tá bichado. Tá bichado. Só o microfone? É. Mas é que a gente já deu com defeito pra ele mesmo. Cola aí, ó, Motinha. Cola aqui do lado. Ô, Carlos, que time você torce? Tricampeão mundial. Ah, São Paulo. Não sei. Com certeza. É São Paulo? Boa, Carlos. Tô um pouco decepcionado, né? Mas fazer o quê, né? Por quê? Decepcionado? Diz aí. Você vê que o telemarketing do Raí tá a todo vapor, né? É. Hoje... Eu tô decepcionado porque... Pô, Dorival Júnior, pelo amor de Deus, cara. O time... Ele é técnico de time pequeno. O que tá decepcionando mais? O técnico, o time ou a diretoria? O Marcão. Diretoria... Primeiro diretoria, segundo técnico. Nesse bolo diretoria, você já diz que o Raí e o Ricardo Rocha são uma decepção, é isso? Não agora. Tô falando antes deles, né? Vamos ver daqui pra frente. É porque hoje quando eu ouço críticas à diretoria, fala assim, ó, hoje a diretoria é o Raí e o Ricardo Rocha. Ou não, é crítica. Vamos dar um crédito pra eles, né? Vamos ver se vou ficar um ano, né? Deixar ficar um ano, né? A diretoria que é boa tem que ficar a eternidade, não tem que ficar um ano. Então, vamos ver, porque... Meu senhor, contratou o goleiro lá do Bahia, 10 milhões pra ficar no banco, meu? Mas foi 10 milhões? Mas alguém tem essa informação? Foram 10 milhões de reais. Valeu, Oliveira. Estão batendo nesse valor aí, hein? Eu não sei quanto que custou, mas pra mim ele deveria ser titular, independente do preço da etiqueta. Pra mim ele é titular. É melhor que o Sidão, Ale? Hoje pô, Sidão, com todo respeito, gente boa. Melhor. Também acho, Jean. Mas, isso mostra que o Alexandre Oliveira é um técnico que racharia o grupo. O Sidão, hoje, ele não tá um degrau abaixo do Jean. Porque o Jean no Campeonato Brasileiro também não foi nada do outro mundo. E foi o Sidão, diferente do que o seu Alexandre tá pregando aí, o Sidão salvou o São Paulo nas últimas partidas. Mas ele jogou bem. O ano dele foi ruim. Ah, mas o Sidão não passa bem. Confiança, gente. O Sidão não passa. Você vê lá no jogo contra o Corinthians, a impressão que a bola... Deu uma escapada da mão escapada na mão. Aí numa outra ele foi uma reposição, entregou pro meio do Corinthians. Dá medo. Mas encarar o Pacaembu lotado, o cara treme mesmo. O Rodrigo Caio não falou que tremeu? O Rodrigo tava lotado, mano. Nem tava lotado. Não, 34 mil não tá lotado não, suando. Pacaembu cabe 45, faltava 10 ali ainda. Nossa, como é prego, não fala bobagem. O Pacaembu hoje, capacidade máxima ali é 35 mil pessoas. Ah, mas não fala bobagem. Se apertar bem apertadinho, cabe. Eu tô com o Marcão. Fala bobagem, um jeitinho, contra o hoje interdita. Ô, Carlos. Não tem jeito, 35 mil é o limite do Pacaembu. Com relação aí ao Dorival Júnior, é que você acha um treinador limitado? Eu acho que não tem um estilo de jogo ainda, meu. Pô, cara, desde o meio do ano passado, cara, até agora não tem um estilo de jogo, cara. Então, mas na realidade, cara, a gente tem que dar um voto de confiança pra ele esse ano, porque é o seguinte, cara, o São Paulo, ele contratou alguns atletas aí, vieram alguns de retornaram de empréstimo, no caso do Hudson e do Reinaldo. Ô, Marcão. Oi. Eu tava tô na fé nele esse ano, cara. Mas, pô, deixa o Reinaldo no banco e o goleiro Jean lá no, no banco. Mas boa. Isso, Carlos, mas isso é uma questão de coerência. A mesma coisa o Casim, por exemplo, no Corinthians, o Carille não tira ele do time. Não, não, pelo amor de Deus. Marco, mas são situações, melhores, mas são situações, gente. A gente não é treinador de futebol profissional, a gente não sabe como é que funciona. Mas não é, isso aí. Isso é de praxe, ô Carlos. Mas tem uma coisa da, tem uma coisa também de quem já tava lá, mas tem uma coisa que o jogador repara, que é a verdade da bola. Se colocar quem tá melhor. Mas o São Paulo fez 4 jogos no ano, Ale. Você acha que em 4 jogos dá pra você chegar pro Edmar e falar assim, ó, senta aí no banco, é que o Reinaldo agora é titular. O cara tá tentando dar uma sequência pra ele. Pra ele, justamente, que nem, por exemplo, o Casim, cara. Você acha que o cara mesmo mas não vai ser... Mas você alisa o Dorival, hein? Mas não é... Ô, mano, eu tô usando o exemplo do Carille também, cara. Por que que o Carille não tirou o Casim do time ainda? Você prefere o Dorival ou o teu irmão? O Júnior Dutra... Mas peraí, peraí. O Júnior Dutra, ele não apresentou tanto assim a mais do que o Casim durante o Campeonato Brasileiro com a camisa do Avaí. E o Luca? E o Luca? Ele chegou... Aí que tá. O Luca já teve a possibilidade de jogar no Corinthians e a galera tem bode dele lá. Todo mundo já conhece o Luca dentro do Parque São Jorge. Agora o Reinaldo, ele é infinitamente melhor do que o Edmar. Você tá de brincadeira. Não tenha dúvida. Mas não é que sai na foto, não tá perto. É 3 voltas na frente. Ah, não vou corrida. Dizer que é muito melhor, mas é melhor. E numa altura do campeonato em que o São Paulo tem jogadores tão limitados, o que é um pouco melhor tem que ser usado. Também acho. O Reinaldo é o Marcelo na frente do Edmar. Tá Eu certo. Concordo, mas isso é uma questão de tempo, gente. E tem que parar de improvisar. O Reinaldo assumir a titularidade do São Paulo é uma questão de tempo. Mais 1, 2 jogos aí, acho que vai acontecer. Ô, Carlos César. Oi. Quer mandar mais uma coisa aí no ar? Então, faz tempo que eu tento ligar pra vocês, já consegui. Feliz por ter ligado aí, né? Boa. Infelizmente, eu tô meio triste esse ano, né? Comecei ano, perdi minha mãe. Eita, lamento. Foi o sentimento aí. Mas eu fico contente de ter conseguido ligar pra vocês, que vocês são da roda, né? Tá, nós. Deixa eu perguntar, você nunca pegou traveco pra dar carona, não, né? Ai, ai, ai, ai, ai. Eu? É. É. Não, jamais, cara. Por que essa história? O que, que tem essa história de traveco aí no negócio do Varley aí, o Marcão? Então, Sombra, pô, pelo que apuraram aí, que parece o Varley, que ele fez... ele foi esfaqueado, né? Foi isso? Esfaqueado. Aí todo mundo, pô, o que, que aconteceu? Um atentado contra o Varley. Aí a polícia prendeu o suspeito, né, e chefe? Eu achei estranho quando eu li que tinha uma câmera que filmou ele chegando de carro na frente do prédio de um amigo. Sim. Desceu do carro sangrando. Sim. Subiu no apartamento do amigo e depois desceram e eles saíram e foram pro ambulatório, foram pro pronto-socorro. Sim. E no carro dele foi achado sangue no banco de trás, banco da frente. Eu fiquei pensando, que história? Ele foi esfaqueado dentro do carro. Quando falou foi esfaqueado dentro do carro, eu pensei, aí tem coisa. Né? E o que, que aconteceu aí? A polícia prendeu o suspeito, aí, né? Aí tem coisa ou aí tem coisa? Um pouco dos dois, RG. Aí a polícia prendeu o suspeito. Suspeito ou suspeita? É um suspeito, né, tá. Na realidade. Só que de noite ele, né, tava de suspeita, tá. Mas... Aí o que acontece, cara? O cara falou, eu combinei um serviço com o Varley. Certo. E no meio do caminho ele tinha prometido que ia me levar pra casa. Um serviço sem nota. Ia me levar pra casa e no meio do caminho ele resolveu que, não, vamos fazer aqui dentro do carro, mas antes de pagar. Aí nisso teve aquele entrever, o chefe Benedetti. Não gostou do e serviço. E o cara sacou aquele estilete e deu aquela pontada no ele Varley. Já tinha, pelo que eu entendi, ele já tinha sacado a pistola de algum tempo. Mas então é meu travesti, Deus. É isso? Travesti, traveco. Quem nunca, hein, pessoal? Vamos falar a verdade. Agora, então, Varley, peraí, o cara vai falar o cara que tem know-how. A pergunta que não quer calar é a seguinte, Marcão. O cara que esfaqueou o Varley, ele tava então com uma arma de fogo e com uma arma branca, é isso? Porque ele tava com a pistola e com o estilete. Tava bem armado, velho. Era o Bacamarte de Alcântara. Pagar, gente. Acertou, paga, né, Ale? Não, não vamos julgar. Não vamos julgar. Mas acertou, mano. Ale, quantas vezes você não pagou o serviço sem nota? Olha, vou falar uma coisa. Às vezes eu tinha uma coisa no passado que chamava... Mas isso muito no passado. Muito. Isso aí é coisa que era... Isso é coisa de 15 anos pra trás, né? Não, muito mais. Mais? Foi de 20 não dias. Não fala de datas, não fala datas. Eu era juvenil. É. Era juvenil, não. Eu era infanto. Você não tinha nem pelo na Sub-17 cara. Sub-17 da... GM, e aí de vez em quando a gente tava voltando do treino, e aí tinha um amigo nosso que de manhã chamava Adrianão, e aí de noite Adrianona, a gente pagava em meião e tênis e calção também, porque gostava de bater uma bola, E aí, ela, sabe aquele serviço? Sabe? Um suco de laranja. Vou falar uma coisa. Eu não julgo o Varley pelo que ele fez. Eu julgo se ele não pagou o serviço. Também acho, ó. Quer fazer, mas paga. Mas também não justifica levar. Você quer ver outra pergunta que não quer calar? As travestis não aceitam desaforo. Então, essa pergunta que não quer calar. Chefe Benedetti, né? Quantas vezes não te pagaram? Nunca. Nunca, porque é só trabalho com adiantado, né, cara? Ah, entendi. Ele tá no aplicativo. Não, mas é vergonhoso não pagar o profissional, mas né? O Mano, que já foi muito esse negócio de basquetinho. Foi da maldade, né? O Mano foi. Mano, Raiz. Na noite Nossa já Senhora, Rainha pelo amor de Deus. Fala, Mano. Quem nunca, hein, Mano? Pelo amor de Deus, hein, moleque? Ô, Ale, você queria estar no lugar do Varley ali, dando uma carona pro Kid Bengala? Não, agora eu tô parado um pouco, mas parado que isso assiste patinete, mas... Sabe, é uma coisa que você não pode julgar. Não, não pode. Eu também acho. Não pode. Eu só acho assim, ó. Vocês querem, vocês gostam de aprontar, né? Eu acho assim. Paga. Vocês quem, Mota? Vocês quem? Ah, vocês. E eu não. Vocês. E a traveca, eu sou cara sério. A travesti também tá errado. Tinha que fazer igual fez com o Ronaldo lá. Vai na polícia, vai na mídia. Agora dá uma facada no cara. Ué, velho. Você acha que alguém vai escutar ela? Fala assim, ah, é o Varley não quis me pagar. Ah, não. O quê? Pera aí. O Varley é o quê agora? Não adianta, mano, você se assanhar que esse serviço não dá pra pagar com permuta com foto, hein? Abraço. Não vai querer mandar abraço no ar, não, viu, mano? Mãozinha na cintura, né? Quem, humano? Ô, Caio César, mano. Carlos César, Carlos César. Diga! Que é coral de rã? Deixa eu perguntar uma coisa pro mano. É, pergunta. Diga. Ô, mano. Diga. O seu irmão, ele tem alguma coisa com o Dorival, meu? Porque eu nunca vi um cara pra proteger o Dorival, mano. Tem sim. É, inclusive, o sonho do meu irmão outro dia, eu tava dormindo em casa no final de semana, eu estranhei ele meio que gemendo e falou: Dori, ai, ai, não. Ele tava imaginando o Dori saindo de uma hidro, parecendo a Isadora Ribeiro. Lembra a Isadora Ribeiro naquela abertura do Fantástico? Fantástico! Sabe, o Dorival saindo assim do meio de uma lagoa assim. É Isadora Ribeiro. Só por uma. Então, não é, eu falei o quê? Isabela, é Isadora Ribeiro. É Isadora. Não, Isadora Ribeiro. O Carlos. E meu irmão imaginava o Dorival, velho, talvez só com um antulho na frente da manjuba. E meu irmão tirando o antulho da frente dele, assim, os dois caminhando entre as nuvens. Marcão, você pagaria um botox pro Dorival? Ah, vá pro inferno. Mas, ô, Carlos, só tem uma coisa pra falar pra você também, cara. Ó, Tele Santana também foi muito criticado no início de São Paulo. Ah, não! Só levanta o sombra aqui que o sombra caiu da cadeira agora. Pelo amor de Deus. Não, Marcos. Não, tchau. Aquele e-mail. Aquele e-mail que veio ontem. Traduz a verdade. Traduz, e olha só. Olha o primeiro e-mail do Igor Araújo de Novaes ali, ó. O velho tá pegando esse cara aqui. Marcão é marmita do Dorival Júnior, certeza. Ô, Marcão, certeza que é, certeza. Ô, Marcão, sugere pra ele um preenchimento labial e queixial também. Queixial. Mas você queria levar ele pro Furdunço uma vez, lá pro Swingueira, você e o Dorival chegando? Já pensou, mano? Dorival é aqueles caras, aqueles tiozão que deve pagar os negócios pra nós, né, Ale? Pra nós se diverte aí que eu pago, mano. Eu convidaria o Dorival, sim, mano. Convidaria. Transaria. Chega aí, que é nóis. Menino, Marcão, aí que você viu uma notícia dela, ó, já teve aqui no estádio um negócio que se diverte aí, eu pago? O cara dava o cartão, lembra? A gente tinha um amigo, um integrante português. Integrante que ele ganhava o cartão. Um cartão ganhou de crédito do amigo, falou assim, compra o que você quiser. Aí ele foi lá e comprou um videogame. PlayStation 2. Não, era o 3 já, era o PlayStation 3. Era o 3 já, né, mano? Era o 3. Nós chegamos a falar isso no ar, ele ficou bravo com a gente, mas não pode, só devolveu, né, o cartão no dia seguinte. Não, ficou bravo, mas ficou nunca negou. Nunca negou. Mas ele ficou bravo porque ele só pôde comprar 2 jogos. Quem nunca, Portuga? Quem nunca? Normal. Ele ficava tomando banho de sauna juntos. Portuga é lindo. Muito largou o Toninho aqui falando sobre largou, triste, o Toninho ficou triste. Um abraço pro Portuga. Filho César saiu, foi pra mim. Carlos, um abraço pra você, cara. Boa noite, tudo de bom. Boa noite pra vocês também, todo mundo da bancada aí. Valeu, cara. Obrigado. Falou, garoto. Valeu, boa noite. Mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, estamos aqui no momento sem parar. Mensagens que chegam pra nós aqui, já vamos pro terceiro ouvinte, mas tem muitas mensagens chegando. Deixa eu ver aqui. O Gustavo Cardoso do Nascimento Santos. Morre Mota. Nossa, velho! Nossa! Um dia ele vai morrer. Eu sinto não, isso na aí. Boa, seria uma mensagem idiota dessa. Ah, um dia... Por que, Mota? Você tá nervoso agora? Mas você vai morrer, todo mundo vai, não, um dia mas... vai. Não, eu acho que ele desejou mal. Eu acho pesado pro cemitério. Eu acho mas pesado não, brincadeira tem limite. Cemitério não. Nós não estamos discutindo aqui sacanagem. Quais requintes serão. Não, mas a brincadeira é idiota. É, eu né? concordo, Motinha. O sacanagem. Gleberson Para Luiz. Que você e sua família morram tudo junto. Calma, Mota. Vai aparecer um aqui valendo. Nasce RG. O Gleberson Luiz Gomes Roberto. Você pode mostrar o que vai nascer. Já O Gleberson Luiz Gomes Roberto. Testando, testando. O Vieira é gay? Ah, vai te catar, ó. O cara chama Gleberson, Marcão. Não dá, né? Ah, é. Gledson. Gleber, você vê que ninguém mais discute se o chefe é gay, né? Isso aí já tá consolidado. Não, isso já consolidou. O isso Carlos já Eduardo Caramba Abrantes. Não tem nenhum problema com isso. O Carlos Eduardo Abrantes. Aí, galera, aqui é o Carlos. Com a quantidade de viado no programa, vocês vão acabar logo na Globo. Outro dia eu tava ouvindo o Benedetti e o Mota brigando pelo seu Bento. Pareceu os cabeleireiros da novela. É verdade, é verdade. Parece a gaiola das loucas. A diferença aqui. É que o Mota ainda não transou com o seu Bento. O Eduardo Macedo, boa noite, não vai galera. Passar vergonha, né? Dorival, já deu, só pede jogadores velocistas, então vai treinar corrida de cavalo. Ai! Isso porque ele não tem uma Ferrari na mão, senão nem a primeira curva fazia. O Dorival deve estar passando o Marcão. Vá pro como inferno. Ele defende esse cara, tá estranho. É. Imagina, mano. Tá estranho. Imagina, ele chama o Marcão de mãe de cela. É. O Kelvin Fernandes, você viu, Sombra? Já foram vendidos mais de 29 mil ingressos pro clássico de domingo. E pela primeira vez, o Lucas Lima vai jogar um clássico num estádio cheio a favor. Ai. Chupa chefe, trouxa. Veremos, e eu veremos. Quero ver se vai ter algum repórter, tá certo, com personalidade pra perguntar isso pro Lucas Lima. Fala, e aí, Lucas Lima, como é que é jogar um clássico com a torcida ao seu lado, estádio cheio e tudo mais? Mas é ele bacana. Dá essa resposta atravessada, hein, mano? Ele não vai parar na zona mista, quando perde, ele não para. Da Fabíola Andrade, da Sport TV, ele dá uma pedrada nela, você lembra? Meu Deus mesmo. A Fabiola Andrade é muito fácil, legal, né? É fácil dar uma pedrada sabendo, não jogando nada, sabendo é que ia estar no outro excelente time. Excelente repórter. Agora Marco... é o seguinte também, se você tem que ser superior numa hora dessa, né? Se te atirarem uma pedra, seja superior, joga um tijolo logo. Já dá no meio, né? Quebra tudo. Já um paralelepípedo. Marco Aurélio Ventura Lupe pede pro mano comentar sobre a volta que o Corinthians tomou do Fla no ceifador. Nossa! É. Apesar, levanta então, o mano aí, ô porteiro. Então, mas é. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Mas a situação aí é público que o Corinthians ele tinha tirado o time de campo. Eu trouxe a informação de que existia um pré-acordo, mas de forma oficial a gente não pode encarar isso como um chapéu, porque a diretoria do Corinthians ela não mantinha mais aí na administração do Roberto conversas com o Fluminense. Isso daí ia ficar para a próxima gestão, no caso do André, se ele vencer as eleições. Foi uma informação que eu trouxe, mas publicamente ninguém assumia isso, então não dá pra encarar como um chapéu, mas né? Mas por tabela foi, né, Maurício? Por tabela foi, Regina. Você é o representante corintiano, então. Nossa! Então nós estamos entendendo é sua, que mano. Você tomou chamou, um chapéu. Chamou de mau profissional, hein? Você está para o Corinthians como o Mota está para o São Paulo? Chamou não, de péssimo tanto. Profissional, hein, mano? Mas a questão é a seguinte, RG. Hoje, infelizmente, aí tem dois clubes do futebol brasileiro que não dá pra você bater de frente com não relação ao investimento. Palmeiras e Flamengo. Sim. O Atlético Mineiro, num outro momento, também batia de frente e brigava. Hoje não faz mais isso. O Cruzeiro, ele tem feito aí, talvez, de vez em quando, não é sempre também, mas o Cruzeiro, ele tem feito algumas investidas. Inclusive, aí o Cruzeiro vai ter que pagar essa multa de 10 milhões de reais aí pra que o Fred possa jogar lá. O Cruzeiro é um time que também começa a voltar e a suspirar nessa parte de cima, né, na tabela financeira do Brasil. Mas hoje, dois clubes, quando entram numa briga aí por algum jogador, seja ele bom ou ruim... Palmeiras ou Flamengo não tem como a maior parte dos times brasileiros baterem de frente Minas, Cruzeiro e Atlético estão alternando lá, né? Ô, mano, mas de onde tá vindo esse dinheiro do Cruzeiro? Porque... Já vamos falar sobre isso aí, porque agora estamos no momento sempre. Não, é verdade, é que senão a gente vai emendar assunto em assunto e aí vai ficar complicado. Terceiro ouvinte do momento sem parar. Aproveite suas férias com sem parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida sem parar. Raí, eu fiz tudo pra você voltar pra mim, soberano em meu coração. você tem que fazer contratação. Bota dançando, cara. Eu fiz tudo pra você voltar pra mim. Soberano em meu coração. Você tem que fazer contratação. Tá coçando aí, só gente? Pra completar, né? É, só pra tá coçando aí. Só pra completar. Eu tô a franga de uma fã, você, velho. Alô! Você não, hein? Quem nossa, fala? Que vingativo. Baralho! Opa! Trocou. Mas é a primeira vez que caramba, você consegue. Que tricolor, sombra. Nossa, calma, que calma. É a primeira vez. Atropelou assim já. Primeira vez, RZ. Qual o seu nome? Bruno Lopes Ducati. Bruno Lopes Ducati. Ó, oh, anda de moto, hein? Queimando isso. Largado, Brunão. É isso aí. Quantos anos aí o Ducati? 33, Sombra. E o bairro? É Jardim Arpoador. Jardim Arpoador. Fica onde isso. Esse bairro aí? Cara, é Butantã. Eu sou nascido na Moca, mas eu vim morar pro Butantã. Só demorou muito tempo, hein? Ô, velho, 33 anos, bicho, lá do Jardim Arpoador. Jardim Arpoador. Terça-feira bem molhada. Numa molhada é perigoso. Bem molhada? Bem eu molhada. Gosto molhadinho. Nossa, quem mandou né? Essa aí foi o Bonner pra Maju, lembra, RG? Quem? O Bonner pra mandou, Maju. Mandou, mandou. Pô, ele ficou todo feliz ontem. É verdade. Eu coloquei no ar aqui o Bonner mandando essa tijolada. Vocês acham mandou que o irmão é pedreiro? Ele ficou felizinho. O Bonner mandando aquela lá pra Maju também foi. Pô, e falando em foi, Bonner, foi mano... Foi do Catecete, velho. Olha isso. Ah, sensacional. Boa. Ô, mano... Nota 9.7. 9.7. Não, mano. Aqui mata no peito. Você chegou a ver a Fátima Bernardes vestida de mulher gato, mano? É, tá toda soltinha no carnaval de Recife. Ah, mas vou te falar. Mulher mano. Gato. Ó, bonita ela, hein, cara. Mulher gato. É. Eu disse que eu gosto de milf. Ela tá com namorado novo, gente. Eu gosto de milf e eu daria um banho de gato nela, sim. Cê? A Fátima Bernardes, ela é mais sem graça do que quem tem pressão alta. Nossa. E tem que fazer algum almoço ali. Ela é meio cafona. Mas na moral, o que vocês preferem? Ah, não, mas... Você chamou comida de hospital? Zona cafona. O que vocês preferem? A Fátima Bernardes é tão boa, RG número 2, quanto comida de quem tem pressão alta. Ou seja, sem sal nenhum. Louco, ó, o que vocês preferem aqui, ó? Votação rápida. Sim. Fátima Bernardes de mulher gato ou a Silvia Design? Meu Deus, Fátima Bernardes ontem. Não, mas peraí, também você não precisa pegar pesado. Né? Eu conheci a Silvia Design lá no Comedy Center, lá na Copa do Cabral. Sim. Cara, eu vou te só falar... Só paga mês que vem. No resort ela tava lá também. É, eu tive a oportunidade de ver a Silvia Design de perto e eu vou falar que eu fico com a Silvia Design, velho. Não, eu acho que ela tem mais cara de raçuda, sim. Joga em qualquer campo, né? Eu acho que ela dá carrinho. Oh, é. Então eu vou de Silvia. Eu também Silvia acho. Silvia design. Furacão. Eu também, 3 a 1. Acho, eu também acho que ela faz as Silvia coisas. Silvia Design, 3-1. Marcão. Eu ia pro sofá com a Silvia. Ah, eu vou pra Silvia Design. 4-1. Mota. Ah, repasso, vai. Não dá, né? Mota, mano? Não. Mota. Sombra. Não, olha, eu vou dizer uma. A carroceria da... A carroceria da... Que diabo é isso? Da Fátima. Carro. A carroceria é uma carroceria, eu acho que melhor. É. Melhor. Menos mas usada, pelo que o Alê né? falou, o desempenho do motor... Na estrada. A versatilidade desse carro na estrada. É que talvez a Silvia que Design bebe, seja né? melhor. 5-1, mano. Ah, e a Fátima Bernardes. Né? Ó, a Fátima Bernardes, pelo menos daquele jeito. Ó, acabei de sair do banho, putz, não tô satisfeito, eu vou voltar pro banho e vou tomar outro. A Silvia Design, eu já não sei, né, mano? Ganhou a Silvia Design 5-2. Não, não, não, não, mano. Ali é limpinha e faz um estrago. Ô, Bruno, você. Tudo. E você, Bruno? Silvia Design ou Fátima Bernardes? Acho que eu vou de Silvia Design também, viu? 6-2 pra Silvia Design. Só pra desenhar! Só pra gosto! Aquele só chicotinho, pra... aquele chicotinho! Vem! Nossa, mas essa voz deve ser irritante. É, agora eu vou perguntar. Marcão, Silvia Design ou Dorival Júnior? Ah, vai pro inferno. Dorival! Ele ficou em dúvida. Era meu irmão começou a imaginar o Dorival Júnior vestido de Batman. E com só chico, com o cinto, só com o cinto rima. Mágico, sabe? E ele queria ser o Robin. Ele queria ser o Robin. Meu irmão imaginou agora o Dorival Júnior aí vestido de Batman sem sunga, só com o cinto da maldade. Imagina o Dorival ouvindo essa hipótese. Não, mas na moral, eu aposto que o Bruno é um São Paulino de bom gosto. Bruno, você tá fechado comigo nesse esquema aí do Dorival ou não? Ô, Marcão, tô fechado. Aê, moleque, tô falando, velho. Tô falando. Cara, vou falar pra vocês. Eu não sei que... A torcida do São Paulo tá muito amendoim ultimamente, velho. Tô falando, é Brunão, tô falando. Não dá, não dá. Aí, o Brunão é o cara que tem o feeling, cara. O Brunão é o cara que tem o feeling, mano. Não dá pra analisar o cara. Eu considero o Dorival sendo com 3 jogos, tendo que 2 fora de casa e 1 clássico. Exatamente, Brunão. Não jogou mal em nenhum dos jogos. Brunão, salva de palmas pra você aqui, ó. Mas eu não tô criticando o Dorival pelo trabalho feito até agora. Então, mas é exatamente o que a torcida do São Paulo... Mas assim, é o que a torcida... A única crítica do Dorival até agora foi sobre a declaração que ele deu sobre a chegada do Nenê e do Trellis. Não, mas isso, Sombra, foi um negócio pontual. Sombra, fala, Bruno. Esse assunto aí da crítica, as pessoas entendem de um jeito bem diferente. Eu acho que, assim, é saudável você ter algumas divergências. Concordo. Você tá um cara... que concorde tudo que você quer, você não precisa ter gente. Você não precisa expor, rival, então. Mas não precisa expor, tem que ter gente que discorde, mas de forma saudável. Não, mas isso dentro de uma sala de reunião, não expor. Não, mas eu acho que tem que refletir isso numa equipe profissional. Se a gente quer um time profissional, tem que ter essa reflexão. Ué, mas num time assim não pode ser exposto assim, não, cara. Tem que ter reunião, tem que ter uma coisa fechada. Se você só lamber os caras, você também tá de comando. Acho que exatamente. O cara tem que se posicionar assim. Ô, Brunão, ele tem que... mas eu acho que numa coletiva você não pode trazer um problema desse. Mas eu acho que isso aí não pode ser a tônica de toda a coletiva do São Paulo. Mas, por exemplo, isso aí aconteceu, se isso aí de repente incomodou o Raí ou o Ricardo Rocha, eles chegam no Dorival, falam, Dorival, a gente não vai mais aceitar esse tipo de cobrança aí através de imprensa. Isso aí é conversado internamente. Foi um negócio pontual que de repente aconteceu, entendeu? E tenho certeza que não vai voltar a acontecer, cara. Ô, Marcão, mas o que eu acho é o seguinte também, cara. Todo mundo sabe que você tem crise... Dá muito mais ibope. Então, assim, é blog comentando, é gente comentando. Concordo. As minhas declarações são normais, cara. Não é nada Concordo. Demais. Concordo. Mesmo porque... A torcida do São Paulo, ela acha que ela vai ser o soberano do dia pra noite. De novo, entendeu? Né? Não vai, cara. Você vai no estádio, o Sidão bate o tiro de meta, a cara já xinga e fala, não vai frangar, entendeu? Exatamente. E outra... isso contamina o time. E outro, Brunão, esse tipo de cobrança aí é precoce, vamos dizer assim, da torcida do São Paulo nesse começo de temporada... Até entendo, porque assim, os últimos anos do São Paulo foram essa pegada aí de brigar para não cair, esse tipo de coisa. Mas assim, cara, a torcida tem que entender que esse ano, cara, o elenco foi reformulado, voltaram alguns atletas que estavam emprestados. Então, tipo, o Dorival vai incorporar isso aí aos poucos, vai treinar esse pessoal aí, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Ô, Marcão, eu concordo com isso, assim, né? Eu tenho uns amigos que estão lá no clube... E os caras estão falando que o Cuca já mostrou a bicoleta. E eu acho que ele deve ter feito isso mesmo. E eu não vejo o Cuca também como esse salvador da pátria. O ano passado o cara tinha um timaço e não fez nada. Mesmo porque, ô Brunão? Eu não acho que um técnico... Mas qual é o tempo pro Dorival, então? Vamos lá. Ô, Mota, deixa rolar o cara pegou o time o ano passado, numa desgraça lá, em 18º. Exato. Deu 3 jogos. Sei. Teve a segunda melhor campanha do segundo turno. Salvou o time de uma vergonha. Ele salvou. Lógico que salvou. Fez parte de um contexto, sim, senhor. É, ele tava lá, se cai, se cai, era ele, né, mano? Não, o Sombra gosta muito de número. Pode pegar os números aí. Lógico que o Hernandes contribuiu, o Petras contribuiu. Claro. Mas o técnico também segura ali. Quem tem sua parcela de... tem sua parcela de contribuição, né, Bruno? Ele tem razão, claro. E o cara do mérito, entendeu? Então, pra... só uma questão. Então é uma pergunta que eu estendo, vou estender para vocês, meus amigos são paulinos, e também para o Alê, que ele tem 25% feliz dentro dele. Alê, oba. Qual é o tempo que você acha que o Dorival tem para mostrar se deve ou não manter o seu trabalho? Eu acho que o Campeonato Paulista tá bom para mim, mas assim, não ganhar o campeonato, mas mostrar uma evolução, uma organização tática que a gente ainda não percebe no São Paulo. Eu compactuo com vossa opinião magistral. Ah, então eu concordo mais comigo agora, porque depois que você concordou, aí eu concordo. Muito obrigado, Alê. Chupa São a moto. Paulo voltar a ganhar clássicos. Mas São aí, Paulo ó. Mostrar... Ué, por quê? A questão não é essa, Mota. A questão não é essa. Mota. Quantos clássicos São Paulo não ganha há 10 anos? Pelo amor de Deus, gente. Nem imigrante tem que ganhar clássico. É que vocês não estão vendo. Para. Não merecia ganhar ou não? Olha que vocês não estão vendo. Vocês não estão ganhando. Não ganha clássico, não classifica. Maurício. Não ganha mata-mata. Diga. Maurício. Diga-me. Teu irmão fez cara de nojo pra opinião do Mota, cara. Fez assim, mas... Eu tenho percebido isso, São Paulo. Você reparou nisso ou não? Você reparou? Meu irmão tá na maldade com o Mota, cara. Não, deixa eu te falar um negócio, que o Mota cara. Fala, ele vai lá e retruca. Ô, Bruno, ele não bate, deixa eu falar, não. Deixa o cara falar. Ô, deixa o cara falar. Ô, Marcão, deixa eu te falar um negócio. Falando sério agora. Deixa o Mota falar. Ele é café com leite, mas deixa ele falar. Não, ontem ele veio querer discutir. É que você perdeu ontem ali. O Mota, ele falou assim, ó, é porque o Dorival não sabe fazer substituição. Eu falei, beleza. No clássico aí contra o Corinthians, ele colocou lá o menino lá pra entrar seis no lugar. Seis por meia dúzia. Colocou o Brenner pra entrar no lugar lá do aliás, o colocou Kaique. O Kaique no lugar do Brenner e colocou o Paulinho Boia. Seis por meia dúzia. Aí eu falei assim seis pra ele, meia dúzia. Se fosse você, Mota, treinador, quem que você colocaria? Ele, é, primeiro que eu não improvisaria o Militão. Eu falei, não beleza. Tem que improvisar. Aí, beleza, você vai colocar aqui o Bruno, cara. O Bruno, ele lateral. Falou, mas ele isso. É o de origem. É o que tá errado no São Paulo. Aí é melhor não perguntar nada pra ele, né? A discussão acaba aí, cara. A discussão acaba aí. Acaba aí, não. Acaba aí. Mas, o pessoal, deixa acaba porque você fica lambendo ele. Deixa eu ouvir te falar. Assim, o Mota falar, o cara tem que guardar a posição de origem. Ao longo do tempo, quantos jogadores no profissional saíram da base e mudaram de posição? Claro. Quem disse que o Militão não pode virar um puta do lateral? Evidente. Mas no São Paulo, sempre é improviso. É isso que tá errado no São Paulo, gente. São Paulo tem que trazer lateral. Não, o São Paulo tem dinheiro. Ué, não. Então fecha. Ô, Brunão, tá esse mimimi aí por causa do clássico contra o Corinthians? O Mota é um torcedor improvisado. Não, eu acho que eu sou o único torcedor de São Paulo aqui que vejo. Ô, Brunão, na moral, os caras torcem no Barcelona, tem que dar tempo. Ô, Brunão, é, que nem, por exemplo, eu falo assim, ó. Pô, pegou o Corinthians agora no começo do campeonato, querendo ou não, o Corinthians é o campeão brasileiro, manteve a sua base. Tem o São Paulo. O São Paulo é um time que, mano, querendo ou não, tá em formação ainda. Trouxe um monte de moleque da base, pô, Militão tem 18, 19 anos, Brenner que jogou tem 18, 19 anos, o Shailon tem 18, 19 anos, então a gente tem que ter calma. Uma coisa, ô Brunão, nessa primeira fase do Campeonato Paulista, o que vale é dar entrosamento pro time e preparação física, cara. Se ganhar do Mirassol é 3 pontos do mesmo jeito, se ganhar do Corinthians é 3 pontos do mesmo jeito, vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi é 3 pontos do mesmo jeito, é óbvio que você vai falar assim, pessoal, ó, mas ganha o clássico, ganha um pouco mais de moral, é óbvio, mas essa primeira fase o que vale é pontuação. Vocês estão invertendo a ordem das coisas, na minha opinião. Por quê? Porque você quer que ganhe, óbvio, quer que ganhe, claro. E jogue bem. O Mota quer que ganhe os clássicos. Todo mundo tem razão de jogar, que também quer ganhar clássicos. É. Ganhar clássicos é o resultado natural de um time que estará bem treinado, né? Claro. Bem entrosado, claro. E com boas peças. Mas isso se ele estiver bem treinado e bem entrosado, sim. Aí eu discordo do Mota que, por exemplo, agora tem que ganhar clássico. Pode ganhar clássico e jogar mal. Ô, Sombra, eu concordo com você, mas assim, ó, vamos analisar o último São Paulo e Corinthians no Morumbi. Foi 2-2, foi 1-1. Com aquela falha do Gino Tavares. São Paulo jogou muito bem aquele jogo. O São Paulo e Palmeiras lá no Parque Antártico 4-2, São Paulo não foi mal. Esse São Paulo e Corinthians agora também não foi. Então, assim, lógico, se não sei a estatística de como é que funciona nos clássicos com torcida única. Talvez tenha pesado ultimamente. O que a gente tem que fazer é descontar em casa. O Palmeiras não ganha da gente a quanto no Morumbi? 18 anos? 15 anos? 15 anos. Então é isso que a gente tem que fazer o seguinte. Eu me conforto com o do time e joga bem. Se o time tá correndo, demonstrando valor, tá melhorando, pra mim é ok, ganhar é consequência. Nossa, mas assim, que eu aula, acho que o São Paulo era pra ter ganhado do Corinthians. Todo óbvio. Mundo sabe disso. Não, é inegável que o São Paulo vem sendo freguês de classe. Aonde que o São Paulo ia ganhar do Corinthians, velho? Aonde? Louco, para, não, que o São Paulo ia ganhar do Corinthians. Começa a tremer, bacana. Não, a cara, vocês viram, vocês chegaram a ver o Dorival Júnior na frente do banco? Vocês chegaram a ver, peraí, ô cidadão, você chegou a ver o Dorival Júnior na frente do banco de São Paulo no domingo? O cara tava desesperado, ele sabia que ele não tinha o que fazer, os jogadores de São Paulo pareciam vara verde, tanto que tremiam, os caras vêm a camisa do Corinthians, os caras começam a correr pela perna, você sabe disso, velho. Admita, é a maior freguesia do futebol mundial. É isso, mano. É a clássica. Posso fazer uma pergunta? Você prefere o time evoluir e saber que numa fase mais aguda vai estar jogando melhor, ou você prefere jogar mal e ganhar clássico? Você tem certeza que o time vai estar... Não, eu não sei. Vai evoluir e vai jogar as coisas. Eu prefiro as coisas. O São Paulo vai lá e goleia o Corinthians. Legal que o Carilli começou ano passado no Corinthians. Ué, toda vez essa historinha, ó, o time tá evoluindo, a gente tá montando o time. E ano passado eu não vi a mesma passeia do seu Marcão com o Rogério Ceni. Ah, não? Eu esperei seis meses pro Rogério fazer a pré-temporada dele. Cada jogo ele escalava o time. Mas o Dorival já tocou mais tempo. Eu noto que é uma rixa. Não é rixa. A questão é o seguinte, cara. Os caras estão cobrando o Dorival, acho que tem que cobrar mesmo. Mas eles assim, são bravos. Depois, o São Paulo fez o quarto jogo oficial no ano, gente. Calma. Demanda tempo, você pegar ritmo de jogo, você trazer novos atletas, você entrosar, você montar um novo jeito de jogar, porque o Diego Souza tem características diferentes do Prato, ele tá jogando improvisado de centroavante, tá chegando o Trellis agora, não sei se o Dorival vai colocar o Trellis pra jogar ou se vai manter o Diego Souza. Pelas declarações iniciais, pelo que eu vi, eu acho que ele vai manter o Diego Souza. O Cueva vai ser reincorporado, vai jogar Nenê, vai jogar Cueva, você entendeu? Eu acho que, mano, Dorival, é questão de tempo pra esse time do São Paulo dar certo. Se não vender ninguém, cara, pode ter certeza que o São Paulo vai vir com um time competitivo aí pra esse ano aí. Falou, Brunão? Falou, também acho, Marcão. É nóis, mano. Aí, tá vendo? Tamo junto, mano. Esse é o Marcão, velho. Então o Mota não é consciente. Não, o Mota não. Mas nós temos aí um outro clássico acontecendo. Marcão X Mota. Nós temos outro clássico. Eu não sei, cara. Ô, amigão, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Posso mandar só um abração aí, Sombra? Pode. Queria mandar um abraço pra todo mundo da família Ducati aí. Minha avó vai estar fazendo 100 anos mês que vem lá em Piracicaba, a gente vai todo mundo junto lá. Boa! Mas tem alguma coisa a ver com a moto ou não? Ah, deve ter. Aqui os ricos estão na Itália, os pobres vieram pro Brasil. Ah, entendi. É, mandar um amanhã pra minha esposa, o RG, a Lilian. A Lilian, é hoje, hein, Lilian? Muito ela. Com essa chuvinha aí, hein? É isso aí, mandar um abraço pro meu irmão Thiago, pro pessoal do trabalho, o Thiago Carvalho, que é um palmeirense chato. Rodrigo Massar também, que é palmeirense chato. E agradecer vocês aí por esse programa aí, que ajuda a gente nesse trânsito. Valeu, cara. Pessoal. Obrigado, hein? Obrigado. Falou, valeu. Abraço. Falou. Valeu. Valeu. Esse foi o momento Sem Parar aqui no Estádio 97. Vamos falar aqui do Sem Parar. Se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias, aproveitar mais o passeio com as crianças, chegar logo no cinema, então vai de Sem Parar. É Sem Parar para estacionar, Sem Parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias Sem Parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa, sem custo, sua vida Sem Parar. Tem notícias aí do porco, Silveira? Tenho sim, Sombra. Seguinte, as últimas notícias do Palmeiras. O Palmeiras se apresentou agora, se reapresentou o elenco agora, né? Na parte da tarde. E preparando, já fez o primeiro treino, se preparando pro jogo contra o Santos, né, Motinha? Domingo. E uma novidade, pode ser que o Scarpa estreie no domingo. Ainda não se sabe se ele vai ser titular, mas que é provável que ele fique no banco de reservas, né? E já tem 28 mil ingressos vendidos. Vai tirar quem pra colocar? Olha, o ouvinte falou 29, você fala 28. A gente. Ouvinte não pode errar e você não pode errar. Então vocês têm que chegar numa fonte. 28 mil acordo aí, né? De acordo com a fonte Globo.com. E você acredita? A 28 de acordo com Globo.com. Globo.com. Aí manda o ouvinte mandar a fonte dele. Então, então tá pronto. E o Antônio Carlos, né? E o Antônio Carlos, zagueiro Antônio Carlos, que vai ser titular do jogo. Ele confirmou na coletiva agora há pouco que ele foi procurado pelo São Paulo antes de renovar seu contrato com o Palmeiras, né? Quem foi? O Antônio Carlos, zagueiro. E eles só não chegaram no valor porque ele não aceitou, né? E aí ele vai... Não, peraí. Não chegou no valor que ele não aceitou? Não, ele só não, ele só não disse o valor que eles chegaram no acordo e que ele não aceitou... Porque não, ele não aceitou... Sim, porque ele preferiu jogar no Palmeiras 2018. Mas o São Paulo foi pesado pra contratar ele esse ano, cara. Acho que isso antes de fechar com o Anderson Martins, né? Foi. Provavelmente, foi o que ele falou, porque ele tava em vias de renovar, né, com o Palmeiras. Então é isso aí. Esse Antônio Carlos, ele era de onde? Não faço a menor ideia. O Antônio Carlos, ele jogou na Ponte Preta, ele passou pelo Corinthians também, ele tava jogando no Avaí quando ele foi contratado. É, então... Mas é bom zagueiro, mano? Jogou a copinha no Corinthians, né? Então, não acho tudo isso não, cara. Sinceramente, não acho. Você lembra dele no Corinthians? Sim. Não vejo nele aí todo esse zagueiro não, cara. Não acho que esse zagueirão todo não. Eu até me surpreendi quando o Palmeiras foi atrás. Sim. Tá certo. Bom, mas a grande notícia do porco aí é a possível estreia do Scarpa, né? O Scarpa pode ser que ele comece no banco, né, mano? Vai jogar. Você acha que ele já entra de titular? E tira talvez quem? Titular não, mas que vai jogar no domingo, joga. Quem sai, mano? Se não vai de titular, vai no banco. Mas não, quem sai, eu acho que ele joga. Quando também o Palmeiras tiver o time ideal, Motinha, tá na cara que ele vai jogar ali naquela linha à frente dos dois volantes. Os dois volantes do Palmeiras possivelmente serão o Felipe Melo e o Moisés. Aí você vai ter ali o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima e o Dudu. E lá na frente o centroavante. Aí pode ser o William, pode ser o Borja, pode ser o Deverson. Pode ser até o Alê. Até o Alê. Não, o Alê não. Que não, tal, o Alê é bom, que tal, que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. Vamos ver aqui as mensagens que chegam através do nosso site. O Antônio Carlos Quadros. Boa noite. Avise o Mano que no próximo dia 3, haverá nova administração para um clube com a eleição de Roque Cittadini. Temos um grupo muito forte e experiente para assumir os desmandos que temos hoje. Antônio Carlos Quadros, mano, aí, um fã do Cittadini. Pode ser também o Cittadini. O Cittadini, Sombra, ele cresceu bastante aí nas últimas semanas aí. Uma eleição que parecia já ganha pelo Andrés aí, o Cittadini se aproximou. Não sei se ele vai ter hoje, talvez, aí o número de votos necessários para conseguir vencer a chapa do Andrés, mas ele entrou forte na briga também. Certo. Deixa eu ver quem mandou, o Gustavo César Ignacio. Sombra, complementando sua pergunta, se o São Paulo for desclassificado pelo Madureira na Copa do Brasil, o Dorival cai? Eu não tenho, olha, eu não tenho certeza. O avião cai porque volta vazio. Eu não sou o Raí, não sou o Leco. Olha, vou te falar, viu? O avião é de uma incompetência que eu vou te falar. O também, avião, né? Vem só com o piloto e com o Marcão. Não existe essa possibilidade. Não, mas aí se de repente for eliminado pro Madureira, aí nem eu seguro esse rojão aí, mano. Você é louco. Aí você não banca, Marcão? Ah, você é louco, mano. Madureira. Aí você protege aí. O São Paulo até a página 2, ah, né? Você é louco, irmão. É, não dá. Não vira, né? Não. O Fábio Destro fala aqui. O Marcão bate palma pro Dorival com um bumbum. Tá louco! É verdade, é verdade. Eu pego o bumbum emprestado de uma senhora. Ah, não. Fábio Destro lá de Campinas, valeu, cara. Boa. Obrigado. O Eduardo Macedo diz aqui, a Silvia Design tem cara de quem gosta mais. Tá bom, chega, não vou falar mais, não o resto. Falo não. Ela vai mandar o sofá pra nós isso. Não. Colocar o quê? Outra parece uma múmia. Precisa colocar. Ele agora batendo no Mota que também isso. Demais, viu? Deixa eu ver aqui, ó. O Michel Santos Menegasso. Sombra, qual a fila está maior? A da vacina da febre amarela ou a de títulos do São Paulo? É. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, tá feio o negócio, hein? Deixa eu ver aqui, o Marlon Belarmino Salles, o Dorival é o Batman, o Marcão é a mulher gato. Vá pro inferno. É, o Marcos Vinícius Gross Coelho. Chupa, mano, se contente com o Casim. Inclusive, Sombra, esse cara me parece um cara que me mandou uma mensagem outro dia na internet. Como é que ele escreveu chupa? Ele acertou dessa vez ou não? Não, ele escreveu com S de novo, mano. Mas ele S-H-U-P-A. Mas ele chupa com S, mano. É o chupa sofisticado. É o chupa sofisticado, né? O Analfa, aprende a escrever aí a sua anta. Peraí, o Evanilson Pinho dos Santos. Nunca vi uma anta rosa. O Evanilson Pinho dos Santos aqui. O Marcão tá fazendo um flauteado profissional no Dorival. Flauteado, velho. Que isso. Aquele que desce molhando e sobe secando. Ah, não. É isso, Marcos. É isso, velho. Ah, nossa, mano. Um abração pro Paulinho Gogó, que falou que vai vir aqui, viu? Opa, boa! Um abraço pro Paulinho Gogó aí. Esse é zica. Meu irmão é louco, Sombra, pra encantar a Nádia do Dorival. O André Luiz Palestra fala aqui, galera, salve direto de Princeton, Estados Unidos. O programa continua muito bem-humorado. Chupa, mano. Valeu, cara. Obrigado. É, chupa. Ah, pro inferno ilegal. Que é isso, mano? Vai ser pego pela imigração. Ô, mano, o cara tá te mandando chupa dos Estados Unidos, hein? Que fazem, velho? É chupa americano. International. Chegou a grande hora do Estádio 97. Ó, você que deseja um carro, que tem família ou gosta de espaço, ouça com atenção o que eu vou dizer aqui. Isso vale pra você, viu, Claudio Mota? Eu? É, você já experimentou o Mini Countryman? Não, ainda. O Mini Countryman, que é o SUV da Mini, meu, ele é muito prático, ágil, é ótimo pro dia a dia. Encara aí, qualquer parada. Anota aí, Mota. Fala ele aí. Tem bancos em couro, os assentos dianteiros têm ajuste elétrico e memória. Sim. Além disso, são 4 metros e 30 de comprimento. Caraca. Porta-malas de 450 litros. Opa, cabe bom, coisa, hein? E também tem assentos traseiros com rebatimento individual. Aí fica maior ainda. É isso aí, tem tudo que um SUV precisa. E se não bastasse tudo isso, tem vários itens de segurança que vem de série. Pois, como os faróis full LED direcionais e 6 airbags. Caracas. E o melhor, é super fácil ter um. Esse mês, o Mini Countryman, agora mesmo, esse mês mesmo, o Mini Countryman tá com taxa zero em 36 vezes. Putz, aí ajuda, mais hein, IPVA 2018 grátis. Ah, ainda... Ou você ainda pode optar pelo bônus de avaliação do seu seminovo, qualquer seminovo. O Mini Countryman, que custa a partir de R$ 148.990, é uma combinação perfeita de praticidade com estilo de condução esportiva Mini. Por que não ter um carro totalmente diferente do comum na sua garagem? Você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou Autostar República do Líbano. O atendimento é nota 10. Também pode acessar caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que um Mini é pra você, tá bom? Cinto de segurança salva vidas. Estádio 97, também no oferecimento do McDonald's, clássico do dia, McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã o clássico dos clássicos Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Cadê o dia? Cadê o sinal do McDonald's? Boa! Boa! É isso aí. Veio, e o Juca? Chegou o Juca ou não? O Juca tá aí, o Juca tá firme. Ah, cadê o Juca? Firme e forte, tava, né? Ausente o Juca, hein? Juca tava. Fazia tempo que ele não vinha, né? O que aconteceu? Tá voltando. Ah, férias, igual o João Soares. Mas ele é das galáxias, né? Ele pega 6 meses de férias, o quatro. É Juca, Juca. Tá mais que o Jô, né? Ele gosta, é. Viu? O Jô falou, não, a Globo falou, mas não quer fazer nenhum programa. Não, não quero. Tchau. Ô, falando nisso, antes do Juca entrar, e a Globo que comprou o Chaves, hein? Hã? Sim, agora senhor, tá sacanagem, velho. É, vai passar no Multishow. O Globosat vai passar o Chaves no Multishow, cara. Mas provavelmente vai ser esses novos. Chaves e o Chapolin, né? Não, são alguns episódios inéditos deles. Então, mas deve ser esses novos aí, não aqueles... Porque assim, no SBT passa aqueles antigão, de 1970, começo dos anos 80. Ah, mas eles vão passar tudo, deve dar de... Será, mas duvido. Eles devem pegar mas que novos? Lá. Que o seu Madruga morreu em 89? Não, mas então, às vezes tem os que nem tem mais o seu Madruga, é o X-Espírito da vida que os caras inventam. Deve ser... Franquia Chaves, né? Entendi. Aí tá o... Sim? O Juca e o Alê passeando lá na pracinha de Santa Isabel. Ah, gostoso ali. O Juca não, Manguaça, né? Manguaça. Manguaça e Alê lá passeando. E o Alê tá de bigode já? Tá, com esse, com esse bigode. Esse bigode de caipira, né? De Fred Mercury. Engoliu uma pomba, cara. É. Aí estão lá passeando, aquela coisa toda. Fete Mercury. De repente, o Manguaça vira e fala... Olha, na calçada, 50 conto. 50 conto ali, velho. Aí o Ale, puta, saiu no modo disparado. Foi lá e catou 50 conto, né, velho? Aí o Manguaço assim, porra, legal, o que nós vamos fazer, Ale? Aí o Ale pegou assim, vamos comprar 5 conto de pão e 45 de cachaça. Sim. O Manguaço falou, você tá louco, seu filho da... Vai comprar tanto pão assim pra quê? Sensacional, RG. É. Tem que chegar com alguma coisa em casa, né, RG? Ô, RG, ô, Ale, você gosta, você gosta de corote, Ale? Corote? Que porra é essa corote? Quem não sabe corote? Que é corote? Corote, pra quem não sabe, é aquela pinga que vem naquela garrafinha que é uma bolinha assim, ó. Nossa. Aquilo ali é sinistro, cara. Aquilo... Acende churrasqueira. Aquilo derruba a molecada. Derruba a molecada. Aquele, né, tamborzinho. É o famoso corote. Ah, derruba a molecada. Você já tomou isso na Vila Madaloca. Aí levanta até defunto, você é louco. É louco, velho. Então, levanta o defunto e deita a molecada. Mas tem aquela música também, ô Vieira, aquela do Wesley Safadão? Agora assiste aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando corote. Meu Deus. Ai, é. Ô, mano. Oi. Quero dar uma passada no Mac, mano. Opa, então não vacila não, Sombra. Se liga só. McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Terça-feira é dia de organizar a semana, é ou não é? E no McDonald's, galera, é dia de triplo burger bacon. São 3 hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Nossa senhora, que fome que me deu agora. Eu poderia matar o Mota por um triplo burger. De novo, vamos matar tudo o Mota. Isso, galera, por que apenas susto. R$8. Quer deixar ainda melhor a RG número 2? É, liga. Só pedir junto, Mac Fritas, tá certo? Deliciosas, hein? Nossa senhora. E bebida por apenas R$19,90. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia do triplo burger bacon. É isso aí, Estádio 97, oferecimento de Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. É hora de mais ouvintes, 3284-7097, toca Asdrubal. A vila é um alçapão, alçapão, alçapão, mas sempre tá vazia e vou chinelão. A fila é o alçapão, alçapão, alçapão, mas sempre tá vazia e vou chinelão. Ridículo isso, ridículo. Ah, mas se as duas botar um sambista de primeira, né? RG, por que, que não tem? Por que, que não teve agora a flautinha tua lá que você toca? Ridículo, ridículo isso. Flautinha. Quem toca a flauta aqui, você sabe quem é. O flautista flauteado é o Marcão. Só sabe quem é que é o rei do flauteado. Quem toca a flauta aqui, velho? Alô? Alô? Quem fala? É o Edmar. Edmar, primeira vez que você liga aqui no programa? Primeira vez. Edmar do quê? Edmar Fernandes de Lima. Edmar Fernandes de Lima. Isso. Quantos anos? 31 este ano. 31, velho! Olha, esse, graças a Deus, esse ano. E a pergunta é, teu time vai Edmar a pior ou tá mais ou menos? Aí, velho? Acho que... Aí, não. Mandou bem, RG, mandou bem. Aí, ó. Você deu 10 pra isso? Que é? Que significa? Você deu 10 pra isso? Você queria que desse o quê? Não, foi merecido, realmente. Ah, Edmar, não tá dando pra você no São Paulo, não. Vai embora. Edmar, você tá com o som alto aí? Tá ouvindo um apito aí? Tá numa danceteria, nego? Tira do Viva Voz. Ih, não tá no Viva Voz, não. É que eu tô no terminal de... Carga? De carga? O que é? Vila Maria? Ônibus. Vai pro inferno, Novo Vila Mundo, tem parque mais terminal. Isso é caminhão, ônibus e cachorro. E praça. O terminal de cargas é no... Lugar é louco, nobre, nosso cego. Mas, é, Edu, mano, Chaves. Mas olha... Oi? Mas quem falou aí que só tem cachorro, ônibus e praça e caminhão foi a tua mulher. Ué. Conhece nada, é uma reta. Uma reta? É uma reta. Ela tá aqui com você agora, mano? Não. Tá em São Paulo? Tá em São Paulo. E você sozinha. Ela vai deixar você livrinho aí no Carnat? Pô, RG, normal, velho. Eu volto pra São Paulo, inclusive. Ah, bom. Só virei prestigiá-los aí, mas pro carnaval eu vou ter que passar aqui no Rio. Quando você vai estar aqui em São Paulo com nós, mano? É, possivelmente na semana que vem, galera. Semana que vem eu estarei presente aí no estúdio, conhecendo as novas instalações. Já então, é o estúdio novo, hein? Então, além de pegar o estúdio novo, nós vamos comemorar seu aniversário do Marcão aqui, mano. Sim. Boa! Vamos ter festa. Ale, prepara a festa então. Aí é uma grande festa lá na suíte da pousada do Cowboy. Não, o primeiro tempo eu organizo. O terceiro tempo que a gente vai pular é o Marcão que vai organizar. Ó, vamos fazer assim, ó. Vou convidar vocês pra passar o meu aniversário lá no Escândalo, mandar um abraço pro Alves e mandar um abraço pro Caio também, que é gerente do Café Fotô. Vai ser o aniversário do meu irmão no Fotô e o meu no Escândalo. Caraca, velho. E se o 222 fizer uma proposta, se aceita. Um abraço pro Edu do Bamboa também. Sempre tamo junto. Aí o cara lá, o Marone também, não. Um abraço pra ele também. O Marone ainda não tem o contato. Se quiser, depois nós negocia também aí, Oscar. Ele disse que ele vai liberar, se o Lula for preso, ele libera, né? Ô, sim, amigão, mas tem um negócio apitando aí, cara. O que é isso aí? Barulho de portão enferrujado. Ô, Sombrinha, é os ônibus aqui, meu. Pô, esses caras não trocam o freio, bicho. Ele tá no terminal. Ele é maquinista. É maquinista, é isso? Meu, mas pra falar com você, é mais difícil, viu? Qual terminal que é que você tá aí? Do inferno, né? Oi? Qual terminal é que você tá falando? É aquele do Tom Hanks, o filme. Que é o terminal pra... Terminal o quê? Edmar, não tá dando, tá sua dando. Ligação tá picotando... O som aí do terminal tá atrapalhando total, tá cara. Tá pitando tudo, velho. Fala seu time só e abraço. Aqui é Corinthians, mano. Ah, então pode desligar. Não, então vai participar. Vocês que ouçam o apito, ele vai participar sim. Você tem alguma pergunta pro mano? Aí você ouve o mano. Ô, Sombra, a ligação tá ruim, cara. É, tá ruim. Só quero falar que é uma satisfação falar com vocês. É nóis, amigão. Boa, velhinho. Valeu. Tem um ano aí que eu escuto vocês. Obrigado. É, eu admiro um monte o trabalho de vocês. Inclusive, eu sou corintiano, mas acompanho o Sombra aí no Facebook aí, ó. Cara, é gente boa demais. Muito obrigado. Inclusive, eu comecei a acompanhar o Sombra aí no Facebook, porque ano passado, todo dia, ele começava a descascar o São Paulo aí, eu começava a me rachar de dar risada. Cara, quer ver desgraça. Você quer se divertir com ele, é isso? Entendi. Precisar, né? Precisar lá no Facebook. Então continua seguindo que esse ano tem mais. Segue de novo. E regado a tonéis de óleo. Não peixe, dá vários textos. Mas esse ano ele tá mais calmo aí, né, Sombrinha? Oh. É, por esse enquanto, ano os caras caem, hein, mano? Por enquanto eu tô mais calmo. Ah, tal, trouxa. O RG, eles estão mais calmos porque é o paulista ainda, né? Com certeza. Por enquanto, com certeza. É mesmo? Mas é, aí, eu admiro muito vocês aí, o Mano e tal, todo mundo. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Falou, valeu, cara. Motinha aí, Motinha, gente boa, hein? Abraço, Motinha, é. Mas olha, tá dando pra encarar a tua ligação aí, ó. Melhorou o áudio. Melhorou. Dá pra, dá pra você continuar aí, ó. Você não quer pedir pra um motorista você ficar aí dentro de um ônibus vazio aí? Explodido. É. Entra dentro de qualquer busão, depois você volta, mano. Como assim? Ah, vai até o ponto final e volta. É. Mas o tá Edmar, por mesmo. Enquanto aí que sua ligação melhorou, vamos aproveitar e vamos falar do Coringão, cara. É, o Corinthians, ele apresentou essa semana aí o zagueiro Henrique, veio aí pra substituir o Pablo. É, o Corinthians já contratou o Junior Dutra, o René Júnior, outros jogadores aí podem vir depois da eleição do próximo sábado. Na sua avaliação, mano, como é que você tem encarado essa temporada de 2018 do Corinthians? Você tá otimista ou você está pessimista? Alô? Edmar? Edmar? Tadinho do Edmar. Acho que foi, hein? Ih, mano, moiou. Acho que moiou, hein? Pô, tá bom, mas, tudo bem, mas o Edmar participou aí. Escutou a gente. Escutou, falou, participou, mano, realmente. Falou, gostava da gente. Conseguiu falar que é legal. Ele falou que gostava da gente, isso é muito importante pra, pra uma continuidade da ligação, não é mesmo? É. Exatamente. É? Posso, ô, mano? Diga. É verdade que o Corinthians agora tá esperando a eleição do novo presidente pra negociar com o Balbuena? Porque disse que parou, também, né? Também, Motinha. É, o Corinthians, ele demorou um pouco aí pra fazer essa renovação do contrato do Balbuena. Agora os empresários dele parece que estão na Europa, mas em breve eles vão retornar pro Corinthians aí pra sentar e negociar e alinhar esse novo acordo. É, mas espero que o Roberto diretoria do Corinthians não vai negociar agora, né? Vai ficar pro próximo presidente mesmo. Sim, sim, vai ficar na mão do próximo presidente. Mas eu espero que o Corinthians, agora independente de quem seja, se for o Cittadini, se for o Andrés ou qualquer outro candidato à presidência, eu espero que não deixem escapar como escapou o Pablo. Porque o Balbuena, sim, esse é um zagueiro que o Corinthians não pode perder. O Pablo, ele fará muita falta, mas hoje, cara, o principal zagueiro que o Corinthians tem no elenco é o Balbuena. Com certeza. E quanto custa, mano? O Corinthians perde o Balbuena, Zé do Caldo. Quanto vai custar pra manter? Depende, né, Motinha? Depende. O Corinthians, ele vai ter que fazer um investimento alto, porque o Corinthians, ele não pode fazer uma renovação de contrato, que vai até o final desse ano, se eu não me engano. É, o Corinthians, ele não pode fazer um contrato baixo com o Balbuena, porque esse é um zagueiro promissor. É um zagueiro que, possivelmente, aí não só agora... Mas eu tenho certeza que em outras janelas ele será assediado como ele já foi. Mano. E o Balbuena já bateu na trave, ele quase foi jogar no futebol italiano. Diga, Sombra. Não, tem mensagem aqui. O Igor Mendonça. O Igor Mendonça, ouvinte antigo nosso, manda mensagem através do site da Energia 97. Ele clicou lá no ao vivo para ouvir o programa e abriu a janela e mandou mensagem pra gente. Obrigado, legal. Flamengo, pelo chapéu no Dourado. Obrigado, São Paulo, pelo chapéu na contratação do Trellis. Obrigado, futebol turco, por levar o Gilberto. Levaram o Gilberto? Os turcos levaram? Diz que sim, ele tá viajando pra lá pra fechar. Chega de cogitar jogadores caros e limitados pra vestir a 9 do timão. Você concorda com ele? Então, Sombra, aquele lance que eu te falei aí agora há pouco, cara. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. O Henrique Dourado, ele em outros anos, inclusive há um ano exatamente atrás, se a gente falasse de Henrique Dourado, pô, ninguém ia querer. É um jogador que estava lá escanteado no Fluminense, se bobeasse qualquer proposta, o tirava de lá, inclusive até proposta sem dinheiro. Falou, Fluminense, me libera o Dourado, aí possivelmente liberaria o cara. Mas hoje a realidade é outra, Sombra. Eu também gostaria de contar com Wagner Love, eu queria contar hoje talvez com o Diego Tardelli, mas a nossa realidade hoje, dentro do futebol brasileiro, a gente tem que buscar esses jogadores. É aquele bagulho, cara, quem tá com fome, um pouco manteiga, banquete. Você vê o Palmeiras com todo o dinheiro, tem o Borja. Depois da meia-noite, guardanapo é bolo. Pois é. O Gustavo Henrique de Ribeirão Preto diz aqui, boa noite. Ter o Casinho Borja em campo é a mesma coisa. Um não domina a bola e não faz gol. O outro domina a bola e não faz gol. No final, é a mesma merda. Mas o Palmeiras, cara, o Palmeiras, ele mantém o Borja aí pra querer dar uma moral pro cara e não perder o investimento que o Palmeiras fez aí, que foi de 10 milhões de euros na contratação do jogador. E o substituto imediato ali, não vou falar do Daverson porque esse é fraco também, mas o substituto imediato aí, inclusive eu, se fosse treinador do Palmeiras, escalaria, é o William Bigode, cara. O Palmeiras, no dia que se enfezar com o Borja e falar, ó, beleza, Borja, já te dei as oportunidades, né, e você, mano, não aproveitou. Agora é a chance do William. O cara vai entrar e não sai mais do time. Tá certo. Agora o Corinthians, ele saca lá o casinho, vai colocar quem hoje? É complicado. Que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. Temos mais ouvintes no ar. Toca, Asdrubal! Lula, Lula, eu quero. Lula, eu quero. Vai só contra o Corinthians, o Bambi. A nossa arena, mas o dinheiro nós não tem pra pagar. Lula, Lula, Lula, eu quero. Lula, eu quero. Lula, eu quero quitar a nossa arena. A nossa arena. Mas o dinheiro eu não tenho pra pagar. É maravilhoso, é maravilhoso. Esses sambistas do estádio estão afinadíssimos. Alô? Alô? Quem é? Acredito, vai conseguir, baralho! Sempre acredite. Você sabe que hoje é dia dos ouvintes virgens, né? Você é virgem? Sim, sim, nunca. Sim. Primeira vez, cara. Escuta, né? Boa. Eu tô nervoso pra caramba agora, mano. Boa. E qual é o teu nome completo, por favor? Albert Alves Souza Andrade. Albert Alves Príncipe Albert. Souza Andrade. Quantos anos, amigo? 31. 31, e o bairro? Parque Residencial Cocaia. É, mora lá no Cocaia. 31 anos, velho. Mora no Cocaia, o Albert Alves Souza Andrade. Ô, Motinha. Pô, velho. Faz favor. O quê? Tá muito calor aqui. Albert, um pouco essa porta. Ah, aí, tá fácil, né? Tá quente aqui. 9.7. Eu vou me retirar. Amigo, não, não retirar por quê? 9.7 pra isso? Por quê? O que você queria, o quê? 10, sempre 10 pra você. Ah, tá. Ah, merda. Albert, abaixa o volume do seu rádio, por favor, Albert. Opa. Albert. Albert. Albert. Boa, melhorou, melhorou. E time? Palmeiras, Verdão. Olha! Tá demorando, não dá pra deixar pros caras. Desculpa. Mais um leiloco pro bando. Aproveitando que o Domênico não tá aqui. Não dá pra fazer esse cara, velho. O Domênico tá aí, velho. Faz tempo que eu tento ligar e não consigo. É. Porra, velhinho. O que você achou do Lucas Lima, velhinho? Domênico tá com aquele carçanzão, velho. Não, olha, quem vai trocar uma ideia de porco? É isso, o Mano vai trocar uma ideia de porco e depois o Alê. Vamos lá, vamos lá. Ô, Albert, aí, você vai colar. Tudo bem, irmão? Beleza, mano. Tranquilo, velho. Vai colar aí no Leila Park no final de semana, domingão contra o Santos, mano? Então, eu vou nada, velho. Eu tenho já assumi um compromisso aí. Eu tenho um time de futebol aí. Já tinha marcado uns compromissos. E nem vai dar pra colar, não, cara. Ô, eu irmão, você é louco, mano. É estreia do Scarpa. Você não vai ver, não? Não, é por compromisso. Infelizmente, eu sou dono do time. Se eu faltar, o time. Vou dar exemplo pra rapaziada, né? Eu tenho que dar exemplo pro time, cara. Ah, ué, não pode faltar os jogadores, mano. Você tem que falar, pô, irmão, arrumei um bagulho aí, não vai dar pra colar. Ei. Mas você tem que ir lá representar. Comprometimento, animal. Não, mete o Cuevo aí, ó. Mete o Cuevo. Mete o Cuevo aí, ó. Você não tem uma campanha publicitária pra fazer? Pelo menos pra dizer que vai fazer, né? Mete o Cuevo. É o Nerdinho. Então, mano, ó. O time aqui que eu jogo aqui no Patrícia é Cocaia Futebol 7, aí tá na Fute Liga. Então, assim, eu cobro os caras pra caramba. Se eu não der o exemplo, né, velho? Tá certo, é isso aí. Responsabilidade. Essa é a diferença entre o dono e os peões. O dono ele manda, o peão obedece. Cara, vocês são demais, né, velho? Eu já mandei um monte de música pra vocês aí. Calma, da hora, velho. Escuto vocês todo dia aí vindo pra casa aí. Quais musiquinhas você mandou? Aqui. Vamos ver, vamos ver. Mas você mandou musiquinhas? Canta uma aí. É, canta. Puta, agora eu lembro, faz tempo pra caramba, mas eu tava pensando numa marchinha aqui que eu tava sempre pensando pra mandar pra vocês aí. É. Olha, é a semana que vem, quem quiser também gravar suas marchinhas pra nós através do WhatsApp. Nós estaremos disponibilizando o WhatsApp para vamos voltar pro estúdio novo, aí etc sim. E tal, bacana, né? Boa. E o pessoal também vai poder participar desse carnaval do estádio 97 com as suas marchinhas. Aí sim. Ah, eu vou tomar um banho de loja para estrear o estúdio novo, que tá muito maravilhoso. Tá bonito. Mas a verdade é que nós não temos roupa para esse estúdio e o Mota não tem cérebro para ele também. faz um telecurso. Uma palhinha aí da marchinha, hein, pô? Vai. É mais ou menos assim, ó. Borja é melhor do que o Pelé, Casim joga nada, só dá pontapé. Era sensacional. Era melhor não ter mandado mesmo. Você tá falando sério? Você tá falando por isso que não entrou no ar. Não, eu gostei. Você tá falando sensacional. Não, isso aí, e se mandasse aqui pra ir no WhatsApp, ia pro ar. Você é louco. Ia pro ar. Na hora. Parabéns. Parabéns. Pode mandar. Albert. Só tô aguardando a liberar de novo pra me mandar uma música direto pra vocês aí, pô. Escuto vocês direto. Isso, aí. Grava legal, manda pra gente. Mas não manda esse troço aí, não. Vai mandar sim. Vai mandar sim. Vai, ficou muito bacana. Manda e não tenham medo de mandar nada. Mande qualquer coisa. É, vocês acharem, pode mandar. Tá bom? O destino mandou o Mota pra gente, pô. É, e eu tô aqui há 14 anos. Nossa! Principalmente se for chupa nele, ele tá há 14 anos. 14 anos. 14. 14. 14. Falou, agora chamou. Tá. Nossa. Carlos! É o melhor, Albert? Albert? Opa, opa. Albert, obrigado pela audiência. Bom, valeu, Carol. Do Verdão não tem muito o que falar, não, velho. O time tá... Até eu, se fosse técnico do time lá, colocava lá pra jogar e já era. A única coisa que o cara tem que fazer lá é cuidar mesmo da mente dos caras lá, tudo pra não ter... Dominar o vestiário, tá, né? Tá jogando a camisa pro alto. Tá jogando a camisa pro alto. Duas seleções ali, velho. Colocar em campo ali, qualquer um coloca. O negócio é só... A mente mesmo. Mas do jeito que você tá falando, já ganhou tudo esse ano, é isso? Ah, o time tá... Eu tô esperançoso, cara. Tô bem esperançoso aí. Cuidado com esse miolo de zaga de vocês. É o ponto fraco, hein, Albert? Mas aí o Felipe Melo aí dá uma segurança ali pros caras ali. Olha... Pô. O Palmeiras é a equipe onde você procura o ponto fraco, né? Calcanhar, você vê o São Paulo, onde você procura o ponto forte, né? São Paulo e Santos, você tá procurando o ponto forte. Você tá procurando o ponto forte aí, ó. Deixa eu ver o ponto forte aí, né? Fala um fraco do Palmeiras. É. Aí posso mandar um salve pra rapaziada aí, cara? Manda! Manda! Primeiro aí, queria dar um salve pro pessoal aí dos meus atletas aí do Focaia Futebol 7 aí, Deus quiser esse ano aí nós vai pra cima com tudo aí no final da Fute Liga aí, participar da Copa dos Campeões. Que é lá. Mas peraí, vocês jogam de domingo que horas? É, todo sábado das 8 às 7 da manhã aqui no Clube Xangri-Lá, aqui no Focaia. Ô irmão, o jogo do Palmeiras é domingo, cara. Não, deixa o Cocaia 7, pessoal. Tem mais uma coisa também que o rapaziada tá sabendo aqui. Ó. Logo tá vindo mais um palmeirense aí. Não sei se é palmeirense ou um palmeirense aí. Aê! Então tem que, domingão, tem que segurar em casa. Se não, é do pé do frango. Você tá comendo pelas beiradas, né, velho? Tá certo. Albert. É do pé do aqui, ó. Não, só mais um. Manda só pode mais um. Criar, tá certo. Que escuta aí, rapidão aí. Diga. É o Thiago aí, que é o zagueiro do meu time lá, que come banco lá pra mim quando eu vou jogar. O Anderson, o pivô, meu primo aí. O Good Bola, Gordo Porco, corintiano, chato pra caralho. Tem o Alex também, Gambada, Piramar, e é nóis. É muito cara aí, se eu for falar todo mundo aí... Não vai dar, você tá mete o Maguila aí, né, velho? Ainda bem que é fute-sete. Obrigado, rapaziada, vocês são demais aí. Valeu. Abraço. Parabéns aí pelo programa, cara. Muito obrigado a você. Valeu. 2018 chegou, será mais um ano especial para o futebol. Pensando nisso, a LG trouxe a promoção Craques da Torcida, que pode te levar para os países dos melhores jogos de futebol do mundo. No total, são 6 viagens com acompanhante para a Europa e mais 16 viagens para a Rússia. Isso mesmo, para a Rússia, em 2018. Se você comprou a partir de R$300 em produtos LG, qualquer produto vale. É só se cadastrar no site craquesdatorcidalg.com.br e começar a torcer. Agora, se você não comprou, tá aí uma ótima oportunidade de se presentear e ainda concorrer a essas viagens maravilhosas. Participar. E olha, quem cadastrar as compras no site até 31 de janeiro já tá dentro do próximo sorteio, que vai dar viagens para Itália, Ucrânia e Rússia. A promoção Craques da Torcida tá batendo o bolão. Você não vai ficar de fora, né? Regulamento completo está no site craquesdatorcidalg.com.br. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um estádio. Posso mandar abraço? E meio estamos numa contagem regressiva pro novo estúdio, sim, né? Sim. Alô, tá Santos Isabel! Ó, mandar um beijo pro Rafael Chaveirinho Perrone, que tá na sauna. Ah, esse aí é bastante. Você vai ali, Mota, já foi, né? Posso falar. E tá, pro Thiago. Ele curte. Boa. Mandar um abraço aqui, ó, pro Leonardo São Paulino, Delmário Silva, Fabiano Moraes, palmeirense, e João Carlos de Mauá, São Paulino. Dorival. Vá pro inferno. E pro velho. Dorival não merece um abraço, ele merece uma estátua. Ai, nossa. Ô, Marcão, quando você está naquele ambiente, você chama ele do quê? Assim, de paizinho, você chama? Inferno. Paizinho. É o novo Tele Santana, mano. Aguardem. E parabéns. Que rapidinho aqui também, RG. Viu, mano? E parabéns pro nosso menino do Rio, Vilelinha. Parabéns, Vilela. Parabéns pra ele, é isso aí. Vocês podiam fazer a preza pro Vilela, né, mano? Vocês tinham que levar o Vilela aí no rolê. Aproveitar e mandar um salve aqui também pro William Aguiar, aí, corintiano roxo aí, parceiro do Bahia. O Vilela, como bom corintiano quer, tem que ser acompanhado por você nesse rolê. É verdade. É que eu não estou em São Paulo hoje, o levaria pro rolê de qualquer maneira e tá, inclusive, feito convite. Quando eu retornar, o Anderson Vilela é um dos caras mais fanáticos que eu já vi pelo Corinthians. Impressionante que ele é corintiano. Agora, mano, você devia chamar o Vilela pra ir pro Rio, né?

Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Boa terça-feira, muito boa noite. A partir de agora, House Music de qualidade. Até às 10 da noite. Quem abre é ela, DJ Marina Diniz. Tá no ar. Night Sessions.